fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Shut up, Wesley. Shut up, Wesley. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de The Big Goodbye, 12º episódio da primeira temporada de Star Trek The Next Generation. Shut up, Wesley. I lost a bet. Oh, well. At least you're ready for Halloween. Halloween? I need your help, Mr. Hill. Someone is trying to kill me. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo mais uma vez é o Ricardo. Fala, Ricardo! Opa, e aí pessoal, beleza? Beleza, Valdomiro? Finalmente estou participando. É, você teve no Intercom aí, né, o anterior, mas o Sessão 31 já faz o quê? Uns dois ou não? Sei lá, que você não participa, né? Já faz uns aí, bastante. É, sei lá, né, cara? Ah, mas bacana. E quem tá aqui com a gente mais uma vez é a Roberta Maná. Hello! Opa! E fechando aí o grupo de hoje, tá aí o Thiago Maldonado, lá do canal Diário do Capitão. Fala aí, Thiago! E aí, Humanoides, tudo bem com vocês? Antes de começar a falar do episódio de hoje aqui, a gente tem umas coisas bem bacanas pra comentar sobre novidades, né? Sobre a série nova, né? O Brian Fuller deu uma entrevista aí esses dias. Na verdade, foi mais de uma entrevista, né? Eu sei que a gente tem algumas coisas interessantes pra comentar aí, né? Quem que gostaria de começar aí a falar sobre isso? 3 episódios. Não é demais. Pô, vai ser estilo Demolidor, assim, então? É, vai ser... Sim, são tudo de uma vez só. Não é tudo de uma vez só, não. A diferença aí... Não é tudo de uma vez só? Não. Apesar de ser 3 episódios, vai ser streaming, né? No caso da do CBS All Access. Mas isso a gente já sabia, né? Já tinha sido... eu não lembro se já tinha sido dito oficialmente ou se a especulação era muito grande em torno disso, de que muito provavelmente iam ser episódios semanais, até porque o interesse da CBS em produzir essa série para esse serviço de streaming é justamente para garantir assinantes, né? Se eles lançam tudo de uma vez, cara, a gente assiste num dia e dane-se, depois no dia seguinte já não já tira, né, cara? A galera não vai ficar, né? Vamos dizer, né? Então... Não, mas eu acho que já tinha se comentado que ia ser semanal. É, realmente era. Já, isso a gente já tinha. O que a gente não sabia ainda seria o número de episódios, que na verdade já tava todo mundo meio que sacando que não ia ser mais 26 episódios, enfim, que não tem mais espaço na televisão pra 26 episódios, e que, enfim... Isso foi muito importante pra gente ter uma noção de como vai ser essa primeira temporada, pelo menos, né? Tanto é que nessas entrevistas aí, né, foram 2 entrevistas, uma pro site Collider e a outra pro MoviePhone. Eu tô aqui até abrir a página do Trek Brasilis, que eles fizeram uma compilação de tudo que foi dito, né, traduzido certinho e tal. E aqui eles falam, né, cara, quer dizer, na entrevista então esclarecido pra gente que são 3 episódios, inclusive o Fuller fala que já tem meio que preparado, pelo menos os primeiros 6 episódios, né, algo do tipo, ele diz, assim, que os 6 episódios iniciais já estão totalmente prontos, né, a escrita deles, né. E até nessas entrevistas a gente tem informação de que lá pra, o Fuller diz, né, que lá pra época da Comic Con, que provavelmente é onde eu vou começar a soltar informações mais... Sei lá, eu imagino, por exemplo, elenco, né? Alguma coisa dos roteiros mesmo, né? O que a gente pode esperar na história. O que mais você comentar as outras novidades aí? Porque a gente tem novidades bem legais sobre essa... E aí, vocês lembram? Porra. Tá, não fosse só eu aqui falando. É, então. E o Thiago aí, Thiago? O que você leu aí sobre isso? Então agora eu não lembro mais nada depois dessa. Porra. Ó. Sabe aquela... Sabe quando a professora fica perguntando as coisas, olhando pra toda a classe, é sempre a mesma aluna que levanta a mão aí, ó, e diz, professora, eu sei. É a Roberta. Tá, arte conceitual da série, vocês viram? Arte conceitual? Não, acho que não foi liberado. Foi? Não. Foi. Vazou lá umas coisas das naves aliens. Ah, eu vi umas artes conceituais, mas eu não sabia se era oficial ou não o negócio. Não, mas isso aí faz tempo já, né? Faz algumas semanas já, não é? Essas artes aí. É, então tudo desatualizado. É, e essas aí eu não lembro se foi confirmado que era da série já, mas eu lembro de ter visto algumas coisas mesmo. Uma nave alienígena bem esquisita e tal. Mas assim, referente a essas entrevistas do Fuller, uma coisa muito importante foi as coisas que ele desmentiu, né? Aquelas especulações fortes que todo mundo tava, que algumas pessoas estavam dando como certo, aí tinha sites apontando que era, né, que era certeza, e aí ele já chega nessa entrevista, né? O principal que eu acho é a questão de que a série não vai ser uma antologia, que é aquilo que, né, desde o começo a gente especulava, né? Muita gente especulava, né? Isso foi interessante. O que vocês acham sobre isso, quer dizer? Eu acho muito melhor. Não é muito melhor. Tá, muito melhor é pesado falar isso. Mas eu acho melhor. Enfim, acho que a gente já tinha conversado sobre isso antes, em alguma outra oportunidade. É muito mais difícil a gente ter uma série nível Deep Space Nine, de personagem, de desenvolvimento e tudo, se fica mudando a cada season. Tipo assim, eu tô falando isso sem ter assistido, sei lá, essas American Horror Stories e enfim, essas séries que mudam a cada temporada. Então eu não tenho essa base, não tenho esse conhecimento, assim. Mas eu acho mais difícil de acreditar, sabe? Que a gente vai conseguir ter um attachment com algum personagem, com alguma, sabe? Se ficar mudando toda a temporada. Eu penso assim também, porque se a gente pegar... Tudo bem, que nem você falou, American Horror Story, eu também não, eu assisti poucos episódios, né? No caso de séries de maneira geral, é como se, por exemplo, esse modelo American Horror Story e outras que eu não conheço, é como se fosse algo que é a exceção, né? É mais difícil mesmo, eu imagino, você ter esse apego aos personagens se, passa uma temporada, acabou, a outra temporada são outros caras, né? E eles dependem, a Star Trek, pelo menos a gente viu que sempre dependeu da gente ter a gente se apegar a eles, né, aos personagens, ver eles se desenvolvendo, né, as relações entre eles também, né. No caso, por exemplo, que nem você falou, Deep Space Nine, isso era muito forte, né. Então, eu acho muito legal que seja, eu espero que seja uma tripulação principal mesmo. Pô, isso aí vai ser legal a gente ter de novo, sabe, ver eles amadurecendo conforme as temporadas vão passando, isso é muito bacana, né. Coisas interessantes também que nessas entrevistas apontam aí. Parece que eles já estão com... Já contrataram produtores de efeitos especiais, o cronograma de filmagem já está fixo. E pelo que consta é assim, eles começam em setembro a filmagem, né? As filmagens dessa temporada e terminam provavelmente em março, que é o que ele diz na entrevista, né? Essa informação de que as filmagens iam começar em setembro a gente já sabia, né? Eu lembro que foi divulgado um tempo atrás aí, que, se eu não me engano, eu não sei se é no Canadá, era isso? Vocês lembram onde é que ia ser? Acho que era no Canadá, não era? Foi dito que ia ser no Canadá, que ia começar lá. É que assim, atualmente tem muitas notícias, né, sobre a série mesmo, né? Nas últimas semanas, no último mês, enfim, muita coisa foi divulgada, até sobre roteiristas, né? Então, nessa entrevista aqui, o Fuller, ele fala, comenta um pouco sobre o Joe Manosky, que era um roteirista da época da Nova Geração e da Voyager e tal, né, que ele trouxe de volta, né, trouxe pra trabalhar com ele nessa série, e também eu esqueci o nome dela, que é aquela escritora dos livros da Voyager, a partir de 2009, né, ela teve o relaunch da Voyager dos livros, e ela tá cuidando já cerca de, são 2009 pra cá, são o quê, 6 anos, 7 anos, né, 7 anos, né. Dizem que ela é uma escritora muito boa e que daí ela tá nesse time. Além de tem outros roteiristas que já foram contratados, que não estão ligados a Star Trek, que estão também aí, né? Então, essa equipe já tá montada, né? Então, é algo muito interessante também, né? Tem até um podcast muito legal, acho que a Roberta deve ter ouvido, né? Que é lá do Trek FM, que chama-se Stage 9, é isso? Stage 9, né? Uhum, isso. Que é um podcast novo, que foi criado pra falar sobre bastidores de Star Trek, os criadores, enfim, roteiristas, a galera, né? Então, o primeiro episódio desse podcast, eu ouvi já, cara, é muito bom, porque eles falam, são dois caras, né, os hosts, né? Que eles falam sobre cada um dos roteiristas contratados para a série nova, sobre o background deles, o que eles já fizeram, né? E uma coisa que eu achei muito legal é o seguinte, parece que é mais ou menos assim, para cada roteirista veterano, que nem essa escritora dos livros da Voyager, que ela não é veterana da franquia televisiva, mas ela escreve os livros, ela conhece bem o universo, né? Para cada um desses caras, vamos dizer assim, tem um outro muito talentoso que não está relacionado a sci-fi, ou seja, eu acho legal isso, para não ficar uma visão muito viciada, né? Para ter a visão de fora de gente diferente, né? Um dos escritores que foram contratados é um cara que é jornalista, escreve peças de teatro. Pô, isso aí, com certeza, eu acho importante que tenha essa visão de fora artística, né? Isso é legal, né? Você que ouviu, né, Roberto? O que, que você achou também lá do podcast? O podcast, sim, eu achei interessante. Meio interessante, assim. Depois dos outros, eu não gostei mais. Porque na verdade, assim, os outros, eles começaram a fazer mais entrevistas com o pessoal para falarem sobre os projetos paralelos de pessoas, tipo assim, aí eu trabalhei com Star Trek, sei lá, eu fui diretora de Star Trek, e aí me chamam para falar sobre o que eu tô fazendo agora, sabe, fora Star Trek. Aí tipo assim, tá legal, sabe, mas tá, eu não ouvi ainda os outros, eu só ouvi esse mesmo, mas foi interessante, né, quando eles comentam, né, o que você acha? Mas o primeiro eu achei legal, assim, o primeiro eu achei bom, e esse aspecto que tu traz de trazer, tipo assim, um cara que sabe muito do universo e que tá super dentro, e um cara novo, eu acho que é bem interessante, porque isso me lembra um pouquinho os inícios de TNG, né, e aquela coisa, tipo assim, meio viciada. Tá, claro, a gente tem que dar um desconto, porque, enfim... Mas o Gene chega lá querendo fazer as mesmas coisas que deram certo, sabe? Deu certo em um momento e deu certo até ali, sabe? Mas isso não significa que a gente não tenha chance e espaço para melhorar e para tentar coisas novas. É, assim como, por exemplo, a primeira temporada de Deep Space Nine também, cara. Ainda era muito preso à TNG, assim, né? Não tinha, não era muito ousada. Ou mesmo as primeiras temporadas da Voyager, né? Sei lá, as duas primeiras, pelo menos. Eles tentam, parece que fazer uma TNG um pouquinho diferente, mas não tanto assim, né? Então eu vejo que a série ela fica com uma cara própria mesmo a partir da entrada da 7 de 9, né? Apesar que também ali a Voyager, em geral, ela é meio que uma nova TNG, né? Mas ela passa a ter mais, sei lá, uma personalidade a partir dali, eu vejo, né? Então... se esse time de roteiristas já... eu imagino que eles já vão ter em mente tudo que já foi feito de bom e de ruim, né? Os erros e os acertos, né? E pelo que a gente vê nessa entrevista, o Fuller mesmo fala que eles estão tentando fazer algo diferente. Apesar, Star Trek, a gente tem aquelas coisas que a gente quer ver e que é importante para que faça parte daquele universo, mas os caras querem ser ousados, cara. E é tudo que eu queria isso, sabe? Que é o que tá precisando, né? Mas sabe que eu acho que o Brian Fuller, ele tá com essa... Hoje, ele tem a autonomia e a coragem e a vontade de tentar ir por um caminho diferente, sabe? Ir por um caminho novo, assim. Então eu tenho alguma esperança, assim. Tenho uma expectativa alta com relação a isso. Agora, uma coisa curiosa naquele podcast, né? Nesse Stage 9 aí, nesse primeiro, em que eles falam também sobre o Fuller, né? É que o Fuller, ele é conhecido em Hollywood, né, uma coisa que eu fiquei meio preocupado, né? Que eles falam assim, o Fuller é um cara que consegue, sei lá, criar ou iniciar, sabe, uma série muito legal, que tem é aclamada pela crítica e tal, só que aí a série, ela é cancelada logo em seguida, né? Você lembra disso, Roberto? Uhum. Ah, eu lembro, é verdade. Por exemplo, eles falam... Teve uma das séries dele que ganhou aqueles prêmios, né? Tipo, esse prêmio das séries e tudo. Então. E aí foi cancelada logo ali. Eu acho que aquela Pushing Daisies, né? Deve ter sido assim... Aí isso. Tem o Hannibal também, né? Hannibal foi cancelado, não foi? Foi. Foi. Então. Nossa, Hannibal foi cancelado, velho? Nossa, eu tô por fora, mano. Desculpa, hein? Mas enfim, né? Vamos torcer pra que não seja uma tendência que vai acontecer novamente, alguma coisa do gênero, né, cara? Não vai, não. Bom, o Star Trek costuma não passar da terceira, né? O quarta, né? A sétima temporada, tipo, é o quê? É um acidente? Mas já teve três séries que tiveram esse acidente aí, né? De sete temporadas. A maioria das séries de Star Trek já passaram da quarta temporada. Seu gato preto. Vai pra lá. Sai pra lá. Vai passar. Ai, ai, ai. Como é que é que fala mal. Mal agouro? Mal agouro? Mas ó, eu vou deixar no post do podcast esse. Enfim, essa página da notícia aqui do Trek Brasilis, que eles estão com as duas entrevistas traduzidas, né? Onde a gente tem várias informações. Mas só pra fechar sobre essa questão de informações nessa entrevista, o que eu achei mais empolgante de tudo é quando o entrevistador diz assim: e a presença de personagens já estabelecidos no canon? Aí o Brian Fuller fala: eventualmente. Então, com isso, na minha opinião, a gente pode esperar, cara, sabe, Picard aparecer em algum episódio, ou Capitã Janeway, no caso, Almirante, sei lá. Cara, eu fiquei muito empolgado quando eu vi isso. Isso é o tipo de coisa. Essa linha da entrevista aqui é o que eu tô esperando há 10 anos pra ver, ler, ouvir alguém falar, cara. Sabe, eu fiquei muito feliz com isso, cara. O que vocês acharam disso daí? Super demais. Eu fiquei imaginando o... Ai, cacete, eu sempre esqueço das pessoas, do nome das pessoas. Daquele menininho lá da Voyager, que nunca subiu de rank, sempre foi o... O Kim? O Harry Kim? É, o Harry Kim. Fiquei imaginando ele sendo... Continuando como Alferes. Depois de 20 anos. Sacanagem, né? Não, eu confesso que Harry Kim não foi a primeira coisa que eu pensei. Não fiquei empolgado pelo Harry Kim. De forma alguma. Cara, e vocês viram... Só que é superstar. Ah, não é questão, cara. Peraí, você acha legal Harry Kim? Você é um personagem que você gosta, assim? Não, até gosto. Não é que eu gosto de Harry Kim. Eu gosto do ator. Eu tenho uma simpatia incrível pelo ator do Harry Kim. É, ele é gente boa. É, ele é um cara legal, né? Nas entrevistas e tal. É. Mas, né, como personagem, né? Meu, sei lá. Eu prefiro... Sabe o que eu prefiro pensar? O seguinte, ó. Não sei quando que foi, faz umas duas semanas, mais ou menos, a Jeri Ryan, numa entrevista, ela fala mais ou menos assim: estou totalmente aberta a possibilidade de voltar pra Star Trek. Se tiver, ela tá dentro. Ela é incrível. Cara, incrível. Imagina 7 de Ela tá 9. Desempregada hoje em dia? Nada, não. Pior que não, cara. Pior que ela tá bem. Ela tá aí em série de TV até hoje. A questão, no caso dela, não é que nem, por exemplo, esses caras que não fazem nada há anos, só vivem de fanfilme, né? Não é o caso dela, né? É porque... Bom que você fala do fanfilme. Olha lá. Nem me fala. Nossa, esse papo de fanfilme, cara, vai... Nossa. Ah, mas, enfim. E assim, a gente tem outros atores que já participaram fazendo papéis alienígenas, que, sabe, que toda hora iam de tal, sei lá, da nova geração pra Voyager. A gente tem outros, né, não só, no caso, personagens, mas atores também. Eu acho legal, por exemplo, um cara que eu gosto muito, que é aquele Von Armstrong, que fazia o Almirante Forrest em Enterprise. Ele participou de tanto episódio como alienígena genérico. Pô, esse é um cara que poderia, num belo dia, participar de alguma coisa, né? Agora, como personagem, eu penso primeiro no Picard, na 7 de 9, na Almirante Janeway, porque eu vejo que é possível, né? E eu vejo que eles são atores, né? Os atores que interpretam os personagens, eles são atores na TV americana, no cinema, no caso do Stewart, né? Então, eles estão aí, continuam, né? Eu acho que eu vejo possibilidade. O problema do Picard é que hoje em dia ele é um ator muito caro. Voltar pra uma série é complicado. A não ser que for um episódio especial. Ah, aliás, o próprio Stewart, numa entrevista aí, ele também disse que, ó, eu voltaria a fazer o Picard novamente, né? O Michael Dorn, eu ia gostar de ver o Michael Dorn. É, o Worf seria legal. Meu, o Martok, cara, imagina, cara. Porra. Nossa. Que demais. Eu ficaria muito feliz, cara. Nossa. Yeah. Pessoal, eu lembrei de uma coisa que era legal a gente comentar. É a morte do Anton Yelchin, né, cara? O Chekhov aí dos filmes do Abrams. Puta, negócio trágico, né? Ah, horrível. Nossa. Foi a notícia mais esquisita que eu já tinha lido, cara. Como é que o cara morreu na própria garagem, velho? Não, cara. E vocês ficaram sabendo que o carro era da Chrysler, né? Que é aquela, enfim, aquela marca tradicionalíssima. Eles parece que tinham pedido pra fazer um recall, né? Antes, um pouco antes, né? Porque já tava tendo problemas do tipo. Parece que pessoas se machucaram já por causa do mesmo problema lá no câmbio. É um problema no câmbio. Ah, que horror! Já tava acontecendo há um ano o recall desse carro. Tiago, você sabe de mais informações? Eu não lembro agora tudo. Como é que é? Já tava acontecendo há um ano já o recall desse carro e o carro dele não tinha passado ainda, né? Ah, tá. E aí é um sistema, acho que novo, de câmbio, de troca de marcha lá do automático. Né? Porque nos Estados Unidos só tem carro automático. E quando você coloca no... A marcha soltava e voltava pro D. E o D é o quê? É o... Diante, né, meu querido? Não, mas diante... É pra frente. Diante aqui, né? Mas lá é o quê? D significa o quê lá, porra? Não, não muda nada, é tudo igual. Lá e aqui é a mesma sequência de letras. Tá, e aí o caso foi esse então. Aí, por isso que... É. Tá, mas... Eu não falou porque ele saiu do carro, mas a gente imagina que deve ter acontecido alguma coisa na frente. Ele saiu pra ver, pegar, abrir, e aí o carro destravou e atropelou ele. Cara, mas eu fico pensando, peraí, o carro ele automaticamente foi pra uma velocidade extrema, assim? Ou a primeira não, marcha do... Como é que funciona isso? Então, primeiro, acho que ele não deve ter visto o carro chegando, né? Quando chegou já foi tarde, né? É tranco que o carro dá na primeira marcha, né? Só que a primeira marcha é devagar, só que o tranco... Ah, sim, sim. Cara, que coisa, né? Putz. É, cara, a pessoa tá no lugar errado, na hora errada, fazendo um negócio errado. É muito azar. É aquilo que a gente fala. Chegou a hora do cara, não tem o que fazer. É. Enfim, né? É, 27 anos, né, cara? Ele, eu sempre gostei muito dele nos filmes do... Porque o elenco desses filmes novos, o elenco em si é muito bom. Os atores são ótimos, né? E ele eu achava muito legal, cara. É engraçado, né? Ele é o alívio cômico nos filmes também, né? Aliás, todo mundo ali é alívio cômico, mas ele era mais, eu acho, em algumas cenas, né? Nas poucas cenas... O filme só tem alívio cômico. É só isso, né? Mas ele tinha poucas cenas, mas eram todas bem legais, né? Pelo que eu me lembro agora, assim. Até no de 2009 eu achava legais as cenas dele, né? Mas é triste, chato pra caramba. Paralelo a isso, mais alguma coisa que a gente tem aí pra comentar? Ah, Thiago, você parece que tem uma novidade aí, né? Que você ia falar aqui pra gente e deixar aqui no podcast, né? Exatamente. Bom, a novidade é que é mantendo a tradição de nerd chato. Agora, semanalmente, vai ter agora Diário do Capitão ao vivo, né? Eu e você, né, Valdomiro? Falando das novidades. É que agora tem novidade, né, pra falar de Star Trek, né? Então, cara, isso aí... Sala de reunião. Na verdade, o que a gente vai fazer é o lance do Hangout, né? É isso que a gente já fez um, né? E a gente vai agora... Sim, começar... que o pessoal amou o Hangout, né, na verdade, né? Teve muitas visualizações, comentários. O pessoal amou muito esse Hangout. Então a gente vai dar continuidade. Amor é, né? Amor é aquelas, né? Tem gente que assistiu pra reclamar também, não foi? Ah, é tracker, né? Fazer o quê? É, tá dentro do espírito do negócio, né? Mas o lance é o seguinte, né? O Thiago me chamou pra essa daí, pra gente começar a semanalmente fazer esse lance do Hangout, porque na verdade foi em torno de conversa que a gente já tá tendo faz tempo, até porque tá meio difícil de acompanhar, meu, parece até mentira, mas tá meio difícil de acompanhar uma certa avalanche de notícias que tá começando a ter, né? A gente passou muitos anos na seca total, assim, né, cara? E aí, de repente, o negócio tá meio... quase... Essa última semana foi, acho que quase todo dia teve alguma coisa, né? Então, vai ser bacana fazer isso daí, né? Esse Hangout semanal do Diário do Capitão aí, né, Thiago? Exatamente, porque não dá pra fazer vídeo, né, semanalmente, senão fica muito atrasado, perde tempo, né? É. Então é mais fácil sair uma notícia e a gente já comenta toda semana. É, isso é legal. E daí, como é que você pretende fazer? Chama convidados? Como é que é o negócio? Não, aí vai ter convidado diferente toda semana, né? Ah, legal. Que são os amigos, na verdade, né? São os amigos, né? Ah, sim. Bom, bacana. Então é isso aí. A gente não sabe ainda quando, da data de gravação desse podcast, não dá pra gente falar agora como é que vai ser, mas de qualquer maneira é só acompanhar o seu canal, né? Ou melhor, a sua página no Facebook. Onde que é melhor pra gente ter mais informações depois? Pra acompanhar a página do Facebook Diário do Capitão. Certo. E aí eu também vou estar divulgando, se tiver por aí alguma coisa, se tiver soltado alguma coisa, eu já divulgo também na página do Sessão 31. Ou seja, pessoal que tá acompanhando nas redes sociais a gente aí, vai ficar sabendo numa boa. Antes de fechar esse começo aqui, eu só queria anunciar, ou melhor, queria só dizer aqui no podcast... Quem que foi o ganhador do sorteio do livro Star Trek Portal do Tempo, né? Que... Apesar que todo mundo já sabe, né, lá no Facebook, né, como é uma promoção de Facebook, então a pessoa já foi informada, as pessoas já sabem, eu divulguei o link lá pra ver quem que é o ganhador, mas eu só vou deixar registrado aqui também, quem ganhou foi a Mônica Feliciano. Que... Aê, congrats, Mônica! Então, parabéns, Mônica. Se você não leu, vai ser muito legal, você vai gostar muito. Se já leu, vai ser muito bom você pegar essa versão nova, atualizada, que tá muito bonita, tá muito bacana. Pessoal, então eu acho que é isso aí, né? Roberta, vamos iniciar então a leitura da sinopse do episódio de hoje, certo? Então... Poxa, não vai ser eu. Roubei teu lugar. Olha aí, ó. Quem sabe num futuro aí, né? Aí a gente tem de novo aí, ó, a volta do Thiago lendo a sinopse. Mas é isso aí, Roberta. Então, vamos lá. Engage. We'll be right back. Enterprise é enviada em uma missão diplomática, na qual o Capitão Picard tem que dominar uma língua muito difícil para fazer um discurso de boas-vindas sem falhas, ou enfrentar o fim de qualquer esperança de estabelecer relações com os Harada. Estressado e cansado de seus esforços, ele decide seguir o conselho de Deanna Troi e passar algum tempo no holodeck. Ele escolhe o programa com seu personagem favorito dos livros, em que ele interpreta um detetive particular chamado Dixon Hill, em uma São Francisco dos anos 40. Picard vai acompanhado por um historiador da nave e Data. Mais tarde, a Doutora Crusher junta-se a eles. Quando a Enterprise é sondada por alienígenas, isso acaba provocando um mau funcionamento do holodeck, que os deixa presos ali. Como se não bastasse, causa também um mau funcionamento nos mecanismos de segurança, que leva um dos tripulantes que participa dessa simulação a ser gravemente ferido por uma arma de fogo de um dos personagens holográficos. O comandante Riker, LaForge e Wesley estão do lado de fora tentando mexer nos controles para tirar os oficiais dali, enquanto o capitão e os oficiais presos no holodeck evitam ser mortos por gangsters holográficos. O historiador está sangrando e morrerá em breve se não for socorrido, enquanto o tempo está se esgotando para Picard fazer seu discurso na missão diplomática. Bom, antes de iniciarmos aí a análise do episódio, só quero dar um recado para os ouvintes nos acompanharem nas redes sociais. Então vamos lá, o Sessão 31 está no Facebook, então vamos lá no nosso grupo, curtam a página, estamos também no Twitter, é o @secal31 e também no Google+. Então é isso aí, e Roberta, muito obrigado. Não era nada. E vamos lá, galera, vamos iniciar a análise do episódio. Bom, pessoal, episódio The Big Goodbye, nova geração, primeira temporada. Vamos lá, esse episódio com certeza vocês já viram mais do que uma vez. Esse é um episódio que dá pra se chamar de um episódio clássico da nova geração, né? É, a gente tem aqui vários elementos, ou pelo menos um elemento principal que é muito lembrado também por iniciar um dos principais clichês da franquia Star Trek, pós-nova geração. Que são os episódios em que temos problemas no holodeck, né? Por alguma razão, tá? Nesse episódio aqui é legal porque ele é bem original, né? Em termos de Star Trek, a gente não tinha visto isso ainda, né? Então é tudo muito novo, né? A gente assistindo ele aqui é tudo muito novo, né? Quando a gente fala de holodeck. Nos outros episódios, né? E nas séries subsequentes, né? A gente vê como que eles se esforçavam para quando criassem uma história que fosse de problema de holodeck, que se diferenciasse no tipo de problema, né? A gente vê isso em vários episódios, sei lá, da Voyager, mesmo em Deep Space Nine, né? Na nova geração também, né? Mas aqui é onde a gente tem pela primeira vez essa tentativa, enfim, eu acho muito bem sucedida nesse sentido. Mas enfim, eu já vou falar também sobre o que eu penso mais de maneira geral. Inicialmente eu queria saber de você, Roberta. Diz aí sua opinião em relação a esse episódio aqui. Eu adoro esse episódio, acho um episódio divertidinho, leve, um episódio... Eu gosto muito desse tipo de episódio de problemas do holodeck. E eu acho interessante perceber que praticamente todos os programas de holodeck, eles voltam em algum lugar do passado, acho curioso isso, não todos, mas enfim, quase todos são meio saudosistas. Assim. De preferência, saudosismo com o século XX, né, por alguma razão. Isso, acho bem curioso perceber isso. Depois até vou comentar um pouquinho sobre essa tendência do pessoal do futuro de ficar voltando pro século XX. Mas enfim, então eu gosto bastante desse episódio e agora tu tava comentando de outros episódios, né, nas séries subsequentes e outros clássicos. Claro, naturalmente me lembrou aquele da Caótica. Ah, Bride of Voyager. Nossa, esse episódio é muito bom. Você quer falar um pouco sobre isso? Não, então, esse é outro episódio que, na verdade, é meio que uma história futurista barra... o que se imaginava do futuro na década de 40, eu imagino. 50, alguma coisa assim. Então, é meio que como se fosse um conto de ficção científica da década de 50. E aí, se passa no holodeck e tal. E aí, a Janeway, ela vai vestida de uma... É a rainha Aracna. Lembra que era a rainha Aracna? Acho que é isso. Arachne Queen. Isso, isso mesmo. Nossa, é um episódio demais aquele. É muito então, bom. Então aquele, né, lá é um clássico do holodeck de Voyager, né? É muito bom. Sim, aquele lá é um grande episódio, é muito bom, né? Mas enfim, esses episódios de holodeck, eles se prestam, né, pra essa coisa mais, mais engraçadinha, enfim, eu acho muito bom. É, eu acho que outro nessa pegada, assim, que foi feito no intuito de ser engraçadinho, né, é aquele A Fistful of Datas, né, que é meio que num cenário que é Velho Oeste, né, em que a gente tem vários Datas fazendo vários personagens daquele Velho Oeste ali, né. Lembra desse? Que é o Worf e o filho dele, o Alexander, que estão lá dentro, né, eles estão tipo como cowboys. Você lembra disso? Ah, não lembro desse episódio. É, ele é da sexta temporada, né? Se eu não me engano, é da sexta temporada. É um episódio que foi dirigido até pelo Patrick Stewart, né? E, enfim, é mais um desses nessa pegada, história mais light e problema no holodeck, vamos dizer, né? Muito legal. Mas desse episódio que você comentou, na minha opinião, é um dos melhores episódios de holodeck, de problema de holodeck, esse do Data. É mesmo? Eu não considero... Ah, cara, a interpretação que o ator faz é impressionante. Na parte de diversão, sim, ele é bem divertido, né? E ele é bonito, é porque tem aquele cenário bacana que é uma locação mesmo, né? Não é estúdio, né? É tudo muito, muito bem feito, assim, né? Bem legal, né? A Troy tem uma participação legal naquele episódio também, né? E agora, desses de problema de holodeck, assim, um dos que eu mais gosto, né, também nessa pegada engraçada, é aquele Our Man Bashir, né, do Dr. Bashir, né, que ele faz, porque assim, uma coisa curiosa é que esse episódio aqui, ele inaugura a ideia de a gente ter um capitão, né, um personagem, que ele faz um personagem no holodeck, né, que no caso aqui é o Dixon Hill, né, então a gente tem esse elemento é trazido aqui na... Para Star Trek, né? A gente tem o Picard como Dixon Hill. Na Voyager, a gente tem também algo parecido, que é a Janeway fazendo aquela Mrs. Davenport, né? Que é meio que uma governanta no século... Acho que é tipo o século XIX. Não lembro se é 19 ou 20 ou 18. Não lembro agora. Em que daí ela tá na casa... Mas a Janeway, ela também... Mas fora esse cenário, ela também costuma ir pra visitar o Da Vinci, né? É, mas aí lá ela não que é... Que eu acho mais legal de todos. É, ela, mas ali ela não é um personagem. Ela é a Janeway. O Da Vinci chama ela de Catarina, né? Ah, oh, Catarina, não sei o quê. Ah, tá. Tem essa razão, tá. Mas personagem, a gente tem essa... como é que é o nome dela? Lucille Davenport. Esse que é o nome, né? Que, na verdade, apareceu só em 3 episódios, né? A Janeway fazendo isso, e eu nunca achei tão legal, assim. É interessante a ideia, mas não achei que foi bem desenvolvida, né? Agora, o Dixon Hill, ele... São 3 aparições, né? Esse episódio, o Manhunt e o Clues, né? A mais legal, logicamente, que é aqui no Big Goodbye, né? Então, aí eu tava comentando sobre o Our Man Bashir, né, da Deep Space Nine, que a gente tem o Bashir, né, ele tem as fantasias dele no holodeck, na holosuite lá, ele faz um personagem que é um agente secreto, que é mais ou menos uma... como se fosse um James Bond, assim, né, é basicamente um James Bond que ele faz, um 007, que aparece muito nesse episódio. Então, a gente tem também o Capitão Proton, né? Que, no caso, a gente estava falando do Bride of Chaotica, né? Então, o Capitão Proton é o personagem do Tom Paris no holodeck, né? Então, a gente tem esses... E outro também que eu me lembrei agora é o próprio Data fazendo Sherlock Holmes, né? Então, acho que são esses, né? Pra mim, esses são os melhores. É muito legal. Entendi. Pra mim, os melhores episódios de... De holodeck são os do Data. É, eu também acho, principalmente pelo... O primeiro, né, o Elementary My Dear Data, e o que é o Ship in a Bottle, né, que é muito bom, né, que ele tem um antagonista lá, que é o Dr. Moriarty mesmo, dos livros do Sherlock Holmes. Sim! Só... Meu, é muito legal. Enfim, né. Eu adoro. Então, eu acho curioso isso, esse episódio inaugura umas coisas que depois eles pegam e criam similares para as outras séries, né. Essa coisa de você ter um personagem, ou melhor, você tem personagem da série interpretando um personagem no holodeck, né. Isso é muito bacana, né? Agora, imagina a ansiedade do cara que vai entrar no holodeck. Tipo assim, ó. Tá, eu vou entrar no holodeck pra aprender a escalar uma montanha. E aí eu não sei escalar a montanha. E aí eu vou lá e boto todos os safety protocols no lugar. Porque eu não quero morrer escalando uma montanha. Porque, afinal de contas, eu tô lá pra aprender a escalar uma montanha. E se der algum bug e ele não me avisar... que os protocolos de segurança não estão mais ativos, e aí eu morrer no negócio. Ah, é que nem, por exemplo, você lembra a Belana, quando ela tá estressada e ela pega um... ela faz aquele salto orbital, lembra? Que é tipo com paraquedas. Ela começa a se matar, né? Ela vai se matando no holodeck. É, nessa pegada aí. Tá, mas é que mas ela vai pro holodeck e ela avisa, olha só, tira os safety protocols. É. E aí o holodeck, aí o computador pergunta, cara, mas tem certeza? Ela diz, tenho. Mas você precisa de autorização de segurança. Autorização, Bilana Torres, número 4. Peraí, você não lembra qual que é o número? Você não é fã, não é possível. Não vou passar no teste da frota. Sacanagem, né? Você é o Pérez. É isso que você tá querendo dizer, que você é o Pérez pro resto da vida? Nunca será. Nunca será. É. Você, Ricardo, o que você acha aí do Big Goodbye de maneira geral, cara? Cara, fazia muito tempo que eu não tinha visto esse episódio, Cara, é um episódio divertido, cara. Você vê os episódios em que o Picard está de folga são divertidos, né? É verdade. Pelo menos eu acho eles divertidos. Eu acho que é a primeira vez que o holodeck é usado assim, né? Eu acho que vocês estavam comentando isso, né? Pra demonstrar entretenimento, né? É verdade. Função de entretenimento. O holodeck é um personagem nesse episódio, praticamente, né? Então aqui é onde a gente tem isso pela primeira vez grande na história, né? Tiago, e você, cara? Ah, antes de perguntar pro Tiago, eu tava lembrando aqui que o Tiago que me ajudou a escolher esse episódio pra gente comentar aqui hoje, porque foi o próprio Tiago que falou, que percebeu que os últimos podcasts do Sessão 31, de análise de episódio mesmo, eram só sobre episódios muito tensos, né? Só episódio sério, pesado, né? Dramático, forte, né, cara? Aí o Thiago falou, porra, meu, só tem episódio tenso aqui, cara, tá na hora de fazer um negócio mais light aí, né? E aí eu agradeço aí ao Thiago, porque valeu, né? É bom pra quebrar um pouco, né? Falar só de episódio mórbido, né? Chega um pouco, né? Diz aí, Thiago, qual é que é, cara? O que você achou desse episódio aqui, de maneira geral? Cara, eu acho esse episódio bem tranquilo. Quando você foi, você tava na dúvida entre outro episódio, né? Que também era bem tenso, né? Aí eu tava dando uma olhada e falei, cara, só tem episódio aqui tenso, tragédia. Vamos dar uma aliviada, né, na tensão, né? Aí a gente veio lá e escolheu esse, que esse é bem mais tranquilo. É um episódio que ele começa e te leva pra uma brincadeira ali, que termina meio errado. Mas é super divertido. Eu queria comentar que pra reassistir, pra gente comentar aqui hoje, foi a primeira vez que eu vi no Remastered, né? Ou seja, a TNG do Blu-ray aí, essa formato HD, a imagem maravilhosa. Pô, é muito bonito. Vocês assistiram já essa versão desse episódio? Não, vou assistir agora. É, porque, nossa, foi muito... É incrível, né? Muitos detalhes, né? Que dá pra você perceber. E você vê como que o trabalho que os caras fizeram foi fenomenal, cara. Então, não vejo a hora de assistir a série inteira, assim, né? Mas foi muito bom assistir de novo nesse formato, assim, nessa qualidade, né? Então é muito bacana. Thiago, mais alguma coisa que você queria acrescentar aí? Que a única coisa que eu não gostei foi de quem arrumou o holodeck. Ah, cara, isso a gente vai chegar lá. Ai, lá vem o implicante. De ler esse moleque chato, o que ele tá fazendo lá, mano? Só porque numa nave onde a gente tem tantos técnicos e engenheiros e gente capaz, nego preferiu chamar um pivete ali. Ô, chega aí, moleque. Vem aqui resolver um problema seríssimo no holodeck aqui. Só por isso, né? É complicado. Gente, o menino é um gênio. Deixem ele ser genial. São invejosos, eu sempre vou dizer isso, são invejosos. Não, isso é verdade, isso eu admito, sempre admiti. Quem que não queria ser um gênio, né? Quem não gostaria? Pô, eu já era fudido no colégio, se eu fosse um gênio eu tava mais fudido ainda. Viu? Mas por quê? Como assim? Não, sempre era zoado no colégio, né? Nerdão no colégio é zoado, né? Olha o bullying aí. Imagina, né? Se eu fosse... É. E deve ser chato, na real deve ser muito chato ser gênio. Tipo assim, sério, tenta imaginar um mundo só com pessoas imbecis na volta. Opa! Tipo, não, é não, pera! Jeito, não, pera! Opa! Pera aí, eu tava podendo assim. foi assim. Ai, tá, deixa eu refrasear. Não, que mundo hipotético! Não, nossa, impossível de existir. Que louco! É. Que louco! Nossa, você tá falando de fantasia aí, não é possível. Tá, cara, eu viajo demais. É. Pessoal, então é isso aí, né? Acho que de maneira geral já comentamos aqui, então vamos partir agora para uma análise mais detalhada do episódio. Pessoal, então é o seguinte, começa então com o diário de bordo do Riker, né? Ele explica pra gente aí o que tá acontecendo, né? Em relação a esse lance do protocolo aí pra falar com essa raça dos Harada. Eu gostei disso daí, né, cara? Eu sempre gostei desse começo do episódio pra mostrar esse lado diplomático, né? E o lance da... Meio que a Diana, ela é quem tá treinando ali o Picard, né? Com o lance da pronúncia dessa raça, que parece que é uma raça meio insetoide, né? É isso que eles dizem. E essa cena da Diana meio que ajudando o Picard ali na pronúncia me lembrou muito, não sei se lembrou a vocês também, no filme Insurrection. Vocês lembram que tem um lance parecido com isso, da Diana ensinando o Picard com a pronúncia da língua daquela raça alienígena lá? Vocês lembram disso? Eu não lembro disso, não. Isso é bem no começo. Eu lembro, sim. É bem no início do filme, ela tá falando pra ele como lidar com a raça, né? Como conversar com eles, que é muito importante pra Federação, contra a Guerra do Domínio. Bem no comecinho. É até no lance que daí eles fazem uma... Eu lembro que essa raça alienígena, eles colocam um negócio na cabeça do Picard, assim, um enfeite, lembra? Que é engraçado, né? Uhum. Nossa, quando eles vêm pra aquela festa. O Worf chega e ele nem explica por que tá ali, né? Então, isso mesmo. Eu tenho a impressão, quando eu assisti o filme na época, eu lembrei imediatamente do episódio, né? Eu lembro de estar assistindo, olha só, isso é uma referência. Eu imaginei que fosse uma referência a esse lance aqui no Big Goodbye, né? Então, sempre me marcou esse começo aí, cara. Acho legal. E eu acho legal, porque, no final das contas, o episódio vai ter duas urgências, né, grandes. Que é sair do holodeck com o cara lá que tá morrendo e tem que chegar a tempo pra falar com esses Harada. Pro Picard falar lá o discurso dele lá com os caras, né? Roberto, eu lembro que em off você tinha me perguntado um lance sobre a questão da atualização do holodeck, né? Você queria... Agora acho que era legal a gente falar sobre isso aí. Então, é que no episódio fica a Diana, ela comenta que o holodeck tinha acabado de ser atualizado pra sei lá, pra que ela falou, que era pra ter mais opções de lazer, alguma coisa assim. Eu não lembro se ela dá a justificativa, aí... né, mas ela fala que houve uma atualização, né. Então qual é a diferença do que tem antes do holodeck e agora? Eu tenho a impressão que, se a gente já viu... Por exemplo, mesmo no Encounter at Farpoint, a gente vê que é bem realista o negócio, né? Então, qual que é a atualização? Eu imagino que ela esteja querendo dizer sobre os personagens lá dentro. Não sei, né? Porque... Ou pode ser também... pode ser gosto. Tipo, agora nessa versão a gente tem mais 300 mil gostos da raça Klingon. Tipo, essas coisas. Tem mais cenários, né? Sei lá. Não, mas olha só, quando eles começam aquela reunião de... Estão lá na mesa de reuniões e tudo, e o Picard começa a descrever o holodeck super encantado. E aí ele começa a falar, nossa, mas é muito realista, não sei o que mais, e parece o gosto é o mesmo, e o cheiro, a gente sente o cheiro e tudo mais. Então ele, tipo assim, dá a entender que antes não tinha tudo isso, sabe? Então, eu não sei. A não ser que coisas que a gente não consiga... Coisas menores, tem menos bugs, dá menos bugs o bagulho, sei lá, né, cara? Fica por mais tempo funcionando sem dar problema, só se for algo assim, né, não sei. Ou ele não tava acostumado ao holodeck, né? Tipo, talvez a última vez que ele foi no holodeck foi 5 anos atrás. O que dá a entender que pro Picard é uma puta novidade esse o holodeck, esse realismo, né? Essa interação, né? Parece que é isso, né? O lance interessante é que ele escolhe o ano de 1941, né, pra, que é essa ambientação aí do Dixon Hill, né? E umas curiosidades que eu tava vendo, inclusive no Memorial Alpha mesmo, tava lá, tem um livro aqui também, que é aquele o Star Trek The Next Generation Companion, né? E nele tem muitas informações que colocaram lá no Memorial Alpha, né? Sobre a questão da elaboração da história, né? Porque o roteirista é o Tracy Tormey, né? Ele é um daqueles que deu aqueles problemas lá com o Morris Hurley, que é contado lá no... Quando a gente fez aquele podcast... Cujo nome foi pro banheiro? Não, provavelmente. Provavelmente tava lá. E o roteirista desse episódio aqui, ele é entrevistado pelo Shatner lá no documentário, né? Eu lembro que ele comenta dos problemas, o cara fala, né? Ele teve problemas ali com o próprio Morris Hurley, né? Que virou ali o head writer, né? Dos roteiristas da primeira pra segunda temporada e tal. E o lance do Dixon Hill, parece que é uma influência direta daquele filme O Falcão Maltês, cara. Eu tenho esse filme aqui, mas eu nunca vi, um vacilo meu. É um filme clássico, né, do Humphrey Bogart, né, um filme antigo, clássico aí. Então, parece até que esse escritório do Dixon Hill, o design dele, assim, é bem similar ao daquele filme, né, cara, do detetive lá, que quem faz o papel é o Humphrey Bogart, né. Então tem muita curiosidade sobre isso, né? Uma coisa legal é que esse lance do visual do episódio, ele meio que... Eu lembro quando eu assisti a primeira vez, Porque esse episódio foi um dos primeiros que eu vi da nova geração, mesmo que eu tinha comentado, né? Com, já em alguns podcasts, e mesmo no Intercom anterior, que eu conversei lá com o Fernando do Trek Brasilis, né? Esse é um dos episódios que eu vi em VHS, lá em 96, né? Faz 20 anos que eu vi esse episódio pela primeira vez, cara. Que eu peguei em VHS lá, tal, que tinha, da Sick Video, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, já quando eu vi a capa da fita, cara, é que eu pensei assim, porra, olha os caras querendo imitar aquele A Piece of the Action da série clássica, né? Porque visualmente, né, essa coisa de gangster, o visual dos caras, né, chapéu, lembra muito a Piece of the Action, né? Vocês não lembraram disso? Uh-uh. Tem essa... Sim. Agora, eu tava vendo que alguns críticos colocaram que isso era um ponto negativo. Ah, eles tentaram copiar. Só que, na verdade, a história não tem nada a ver com aquela história lá, né? É completamente diferente. Exatamente, não tem. Pode ser no máximo uma homenagem, uma referência / homenagem ao episódio. Tipo assim, mas na questão visual, mas de fato, a história não tem nada a ver. Sim, não tem nada a ver. Né? Então, apesar que aquele episódio também era uma comédia, né? Só que aquele era bem comédia, né? Esse aqui não é comédia o tempo todo. É um episódio light, mas não que nem aquele que é meio escrachado até, né? Vamos dizer. Né? Então, de fato, não, visualmente lembra, mas tematicamente não tem nada a ver. Uma coisa que eu achei estranha nesse episódio é que as pessoas separam na roupa que as pessoas da frota. Eles separam, uhum. Eles percebem que as pessoas estão com roupas, vamos dizer, inadequadas, né? E nos outros episódios isso daí passa batido, né? É, então, eu tenho a impressão que isso aí deve ser, sabe, tipo um aplicativo. Ah, deixa eu colocar um aplicativo lá que a pessoa não percebe. Sei lá, né, cara? É, uma linha de programação. É. É, foi a atualização nova que fizeram, né, pra obrigar você a entrar com a roupa, né? Sei lá, imprimir a roupa e entrar com a roupa certa, né? Ou então essa daí é a versão antiga, os outros episódios que são a versão atualizada, né? É, pode ser, né? Porque nos próximos episódios, a gente vai começar a reparar que, tipo assim, os caras, eles podem estar falando do holodeck ou da nave espacial na frente dos personagens, mas os personagens não percebem. Então, tipo assim, o próprio programa, ele acaba distinguindo quando os caras estão falando da realidade ou distinguindo a realidade do mundo holodeckiano. Sabe? É. Então me parece que de fato os caras, eles vão melhorando o programa, sabe, à medida que vai passando. Eu entendo como se fosse assim. É, faz sentido, faz um sentido, sim, né? Tem outras coisas sobre, que a gente vai ver conforme vai passando o episódio, sobre essas, talvez são discrepâncias, talvez não, que a gente comenta aí. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. É, uma coisa que eu lembrei aqui é que, assim, o diretor é o John Scanlan, né? Acho que é esse o nome do cara, John... Deixa eu ver aqui, ó. Joseph L. Scanlan. Ele e o Tracy Torme, né, que é o roteirista, eles tiveram a ideia, eles tentaram levar pra frente a ideia de que o episódio inteiro se passasse em preto e branco. Olha só. E aí o Rick Berman e o Bob Justman, que era o produtor na época também, né? Eles falaram que não, porque não faz sentido, porque os personagens não teriam como ficar preto e branco, ou seja, o Picard e tal, né? Só que isso é curioso, que no Capitão Proton, lá da Voyager, você vê que provavelmente arrumaram, né? Porque todo mundo fica preto e branco lá, né? Vocês lembram? Então... E é muito bonitinho. Ah, é bonitinho. Uma graça, né? Estabelecendo novos linguajares pro Sessão 31. É, dá um update aí também nisso, né? Por que não, né? Outro lance de curiosidade que eu tava vendo aqui, ó. O Dixon Hill, o nome do personagem, inicialmente era para ser chamado Dixon Steele. Olha isso, né? Porque isso aí seria uma homenagem do Tracy Torme ao filme favorito dele, do Humphrey Bogart, que é um filme chamado In a Lonely Place. Eu não sei como é que é o título dele em português. Mas enfim. E acabaram mudando de Dixon Steele para Dixon Hill, não por outra razão, mas por causa de uma série que passava naquela época nos Estados Unidos, né, nos anos 80 ali, no final dos anos 80, uma série que chamava-se Remington Steele, que era uma série em que, pelo que eu estava pesquisando, essa série foi a que fez explodir a carreira do Pierce Brosnan, lá, que virou depois o 007, né? Então, por causa de... E como a temática da série parece que era um pouco parecida com essa coisa de detetive e tal, aí mudaram na última hora, né? Mas por pouco não foi Dixon Steele. Olha só que coisa, né? Muito melhor assim, né? Do jeito que ficou, né? Prefiro também. Nessa cena aí que o Picard, ele chega e tal, e vem a secretária dele, né? Tem essa atriz que é a secretária, que faz a secretária do Hill, né? E ela é a mesma que depois aparece nos outros episódios, né? Nos outros dois, né? No Manhunt e no Clues. Só que aqui ela não tinha nome ainda. Ela só foi ganhar nome, o personagem só foi ganhar nome no Manhunt. Só que eu não lembro agora qual que é o nome dela, né? Mas enfim... Não, o que eu gosto de comentar, perceber, que quando eles pegam um holodeck que vai pra uma outra época, eles gostam de, tipo, deixar bem forte, tipo, como se falava na época, né? Você vê que os personagens, eles são bem extrapolados, né? Ah, é. Até porque ela fala, ah, você tá vestido pro Halloween, né? Aí ele fala, Halloween? Tipo, dá a entender que no século 24 não tem mais Halloween, entendeu? Picard nem sabe o que é isso mais, né? Bom, aí quando ele entra e tem uma mulher lá, é legal que tem uns ângulos bem legais, né? Tem um ângulo que é bacana, que tá a mulher de pernas cruzadas e a câmera tá bem, tipo, primeiro plano são as pernas dela e o fundo do Picard. Pô, achei bem legal, cara. Tem um clima bem cinematográfico esse episódio, né, cara? É bem dirigido, assim. Achei bem bacana. A iluminação ajuda. Inclusive, na versão remastered, eles deram uma melhorada até nesses contrastes das partes escuras e a iluminação. Tá muito legal mesmo essa versão nova. Ah, uma coisa que é interessante lembrar é que no filme Primeiro Contato é justamente essa novela, esse livro, Big Goodbye, né? Só que lá é um capítulo diferente, né? Se eu não me engano, lá é o capítulo 13, alguma coisa assim, né? Quando eles têm aquela... Ah, não lembrava. É isso. Ele fala, tanto é que ele digita lá, mostra ele lá no arco do holodeck, lá tá lá The Big Goodbye e tal, só que é outro capítulo, né? Então é a mesma história. Quando começa o primeiro ato, é interessante que é o seguinte. Tem uma cena muito bonita da Enterprise, né, vindo de frente pra tela, certo? Essa mesma cena, ela é uma repetição, na verdade. Isso aí foi mostrado no piloto, né, no Encounter at Farpoint. A primeira, acho que a primeira cena do episódio, né, a primeira cena, quando mostra a Enterprise D, é esse ângulo. Porque é a mesma, eles estão repetindo aqui. Isso aqui sempre me marcou. O começo do Encounter at Farpoint, não tem como esquecer, né, cara? Não, e é bonita essa apresentação da Enterprise, né, com você, como se a câmera estivesse subindo o disco, né? É, exatamente. Bom, então a mulher explica ali o drama dela, né, cara? Que ela tá sendo perseguida, né? Esse é o lance que ela tá... Porque tem um MacGuffin nessa história, né? Tem um item, né? Um objeto que o Cyrus Redblock, que é aquele gangster, tá procurando. Sim, mas ele não dá nem bola pra ela, né? Tipo, o que tá acontecendo. Ele tá meio, tipo, criança, tipo, no... Tipo, tá curtindo a vibe, né? Caraca, eu tô no holodeck. Caraca, ela tá falando comigo, gente. Caraca, ela tá falando, tem cheiro. E ela, não, eu vou me morrer. Ele falou, caraca, que legal. Cara, então, o Picard tá igual eu vendo aquele óculos de realidade óculos aumentada 3D, né? que é da Samsung. Eu tava mexendo, assim, nossa, que da hora, velho. Caramba, deve ser legal mesmo. Então, mas você vê, ela, essa personagem, ela dá um beijo no Picard, né? Que fica no canto da boca dele, né? Isso é uma das coisas que eu queria comentar depois, né? Ou agora mesmo. Quer dizer, quando ele sai do holodeck, essa marca do batom fica na boca dele. E pela lógica, não deveria ficar. Deveria sair. Deveria sair, né? É. Só que, nossa, aí o que, que eu fiz? Eu fiquei dando uma olhada em especulações sobre inconsistências de holodeck, né, cara? E aí é o seguinte, uma coisa que até parece que pode fazer sentido pra gente tentar racionalizar é se, por exemplo, porque assim, a tecnologia do holodeck, de repente, pode ter sido, sei lá, isso foi materializado mesmo no Picard, essa marca do batom. Por isso que ele consegue sair. Será que isso explica alguma coisa? O que, que vocês acham? Não. Acho que furo mesmo. Eu acho que é furo também. Porque assim, ó, o holodeck, o que acontece... O holodeck, ele faz a primeira etapa do que acontece pra criar matéria, sei lá, quando eu vou pedir uma... sei lá, um suco. Ou quando a Diana pede um sorvete de chocolate. O holodeck, ele só faz a primeira etapa. Tipo assim, ele cria matéria, mas só quando tá ali dentro. Só que ele não... Pelo que eu entendo, ele não deixa a matéria estável o suficiente, sei lá, pra sair do holodeck, por exemplo, sabe? Porque se ele fosse deixar matéria, tipo, igual batom no lábio, ele gastaria uma energia tremenda da nave, né? Não daria pra usar o holodeck junto com o teletransporte, né? O holodeck deveria ser exatamente só, tipo, luzes, só holodeck mesmo. Não deveria deixar marca ou deixar resíduo. perdidos, né? Não, mas ao mesmo tempo, eu acho que dá pra imaginar que eles podem atualizar pra que o holodeck também seja um... Ao mesmo tempo que ele é holodeck, ele também seja um sintetizador, né? Porque é possível, dentro da tecnologia que eles criaram na nova geração... Só que é isso que o Thiago... Mas é isso que o Thiago tá dizendo, a quantidade de dilithium, de matéria e antimatéria que ia ser necessária pra criar tudo, pra que tudo... que é criado no holodeck como fantasia, enfim, se tornasse matéria de verdade. A quantidade de matéria, de energia e de matéria e antimatéria que seria necessária ia ser tão grande dar conta. Não faria sentido. O que eu quero dizer é o seguinte, somente a marca de batom, entendeu? Só, nesse caso, entendeu? Se fosse só pontualmente uma coisa... Aí faria sentido, né? Ou não? Mas aí se ela desse um tapa na cara dele ao invés de dar um beijo, seria tipo a mesma coisa, tipo, sistema de segurança, não ia deixar tipo marca na pessoa, entendeu? Então é isso que não faz sentido, mas ao mesmo tempo no próprio episódio tem coisas esquisitas, né? No final lá, quando os dois gangsters saem, eles deveriam, na verdade, no mesmo momento em que pisam pra fora, já deveriam desaparecer, né? Então... Aí o holodeck tá com problema, né? Tem que levar em conta que o holodeck deu pau aí. Mas é estranho, porque em outros episódios, por exemplo, aquele chip in the bottle lá, que o Picard ele pega e joga um livro assim pra fora, e o livro automaticamente ele desaparece quando chega na linha da porta, né? Esse seria o ideal. E eu lembro também que no, por exemplo, no Encounter at Far Point, aquela cena que o Wesley cai na água lá, né? Que ele pisa na pedra errada e cai na água. Quando ele chega, ele sai pra fora do holodeck, ele tá molhado, ele não deveria estar molhado, né? Porque aquela água, ela é holográfica. Né? Então, são coisas esquisitas, né? O negócio do Wesley, o cabelo dele deveria estar desgrenhado como se ele tivesse molhado. Mas não molhado. Mas não devia ter partículas de água no corpo dele. E nem no cabelo. A não ser que tivesse programado mesmo. Somente a água aqui vai ser sintetizada. Mas não é o caso, né? Então... A marca de batom foi só pra deixar a doutora Crusher com ciúmes. Agora que nesse episódio ela tá que tá, né? Esse episódio ela tá quase que agarra ele, né? Isso que é o estranho, isso que eu estranhei no episódio também, que como a gente já vê mais pra frente, não tá tanto assim, né? Só nesse primeiro ano que eles tentam criar um par romântico entre eles, né? A gente vai ter depois, na sétima temporada tem um episódio lá, que é aquele, acho que é o Attached, acho que é esse. Que daí eles tentam desenvolver um pouco mais, mas também não chega a lugar nenhum. E aí, durante a série, pontualmente, a gente também tem vez ou outra alguma coisinha que indica que poderia, mas nunca vai, né? Então, cara, eu lamento. Eu gostaria que tivesse tido... Eu queria que ao final da série, ou pelo menos nos filmes, ficasse o casal, sabe? Porque, sei lá, né, cara? Fica essa vai não vai 7 anos, cara. Porra. Mas no último episódio foi e terminou, né? Sim, mas ele explica o porquê o Picard nunca foi pra frente, né? Não, isso aí tem no último episódio, é isso? Lá no All Good Things, né? Seria por causa... Não. Quando ele fala da morte do pai da morte do pai do... Do Wesley. Assim, eles falam por quê. Ele fala o porquê ele nunca deu em cima dela, né? Por quê? Sim. Eu não lembro. Eu não lembro dele falar por quê. Eu não lembro, não. Porque ele era, tipo, superior ao cara. O cara era amigo dele, assim, entendeu? Tipo, era irmãozaço dele. E por causa de uma ordem dele, o cara morreu, entendeu? Aí ele vai depois lá em cima da mulher do amigo dele. E ele se sente responsável pela morte do cara. E ao mesmo tempo era afim da mulher do cara. Conflito de interesse, sabe? Novela mexicana total. mas, cara, por mim, deveria. Enfim, né? É coisa de shipper, né? Ficar torcendo por personagem, né? mas eu também torcia, super torcia. Acho que fazia super sentido casar assim. Pô. Não, mas nesse episódio ficou legal essa tensão sexual entre os dois, cara. Ficou bem legal. E até faz sentido, no final das contas, ela sair na temporada seguinte. Tipo assim, sabe? Pô, você. Eles não estavam conseguindo lidar bem com os sentimentos e serem profissionais, então tá, cada um pra um canto, então, dá um tempo e depois então volta. Então tá, deixa meu filho, ele que se exploda, né, e deixa eu ir embora aqui. Não é isso, não foi isso. Eu sei que não, sacanagem. Mas o Wesley fala isso pra ela, lembra? Ele fica puto. Fala, você me deixou aqui. Wesley é um adolescente. Adolescente adora arranjar desculpa pra ficar bravo com o mundo. Se não fosse isso, ele ia arranjar qualquer outra desculpa. Me tirou da Enterprise, acabou com as minhas chances de qualquer coisa. Desculpa pra adolescente ficar bravo. É, bom, continuando aí, galera. O Picard olhando lá pra fora, ele fica maravilhado lá com os carros passando. Depois ele vai contar sobre essa experiência. Mas é legal porque, eu acho curioso, na primeira temporada, né, principalmente da nova geração, o Picard ele é muito sisudo, né? E foi legal nesse episódio mostrar um lado mais leve dele, né? Isso foi bom, né? Isso, ele fica mais carismático, assim, né? Coisa importante que acontece quando ele sai do holodeck, tem um personagem que entra aí na história, né? É esse... um dos gangsters, né? Que é meio que ele... depois a gente vai ver que ele é o capanga, na verdade, né? Mas é isso, Picard saindo ali com a marca de batom engraçada, né? Ele andando pelos corredores, acho que tem um tripulante, né? Uma tripulante que olha pra ele, assim, então... Não é todo dia que você vê o Picard desse jeito aí, né? O cara sempre... safado. E essa cena na sala de reuniões ali, eu acho bem engraçado, porque, meu, é difícil ver o Picard empolgado com alguma coisa desse jeito, né? Ele fala que parece uma criança falando, né? Não, todo molecão, todo, tipo, fui beijado, o holodeck funciona, é legal pra caramba. Eu fico imaginando o Riker tá com aquela cara assim, cara, isso já existe há 10 anos, sendo que entrou nisso por quê, né? É verdade, né? Tipo, caraca, cara... É que o Picard é um cara mais velho, né? Normalmente o pessoal às vezes só vai ver as tecnologias depois, né? De repente é isso, né, cara? É que nem... eu sou o capitão, não tenho tempo pra ficar me divertindo, né? É que nem aquele. É que, sei lá, às vezes é que nem seu avô, sei lá, que começa a mexer no Facebook hoje, assim, acha maravilhoso. Nossa, muito louco, né? Sei lá, né? Minha filha, tô usando o WhatsApp. É, então. É nessa pegada aí, provavelmente, né? Reality was absolutely incredible. When that woman kissed me, it was so exciting. Real. Eu acho engraçado, cara, que nessa cena aí toda que o Picard fala empolgado, é justamente dessa cena que os caras pegaram um frame dela e fizeram um dos memes mais conhecidos do Picard que tem na internet, né? Vocês já viram um meme do Picard tocando guitarra? Vocês já viram isso? Não. Não, depois vocês digitam no Google assim, Picard Guitar Player, sei lá. Meu, ele tá com uma cara assim, é bem na hora que ele fica falando, gesticulando, aí pegaram um frame que é, parece que ele tá com o braço da guitarra na mão, assim, sabe? Fazendo uma cara como se estivesse, entendeu? Fazendo um riff muito louco, assim. Então, assistindo dessa vez, eu falei, pô, lembrei que nos últimos anos ficou famoso, sabe? Pegaram essa cena, ficou famoso por causa disso também. Bom, aí continuando na cena, né, tipo, o Data preocupado com a mega reunião, a mega encontro diplomático, e ele todo feliz pelo batom, né, convidando todo mundo pra participar, né. É. E isso porque tem uma missão diplomática importantíssima, né, ele tem que decorar o negócio lá, né. Sim, a última missão foi há 20 anos atrás, ninguém conseguiu mais contato, mas o mais importante é que ele ganhou um beijo no holodeck. É, mas esse negócio da importância, isso eu achei bem legal porque é uma coisa bem alienígena, né, tem que acertar a pronúncia certinho, pros caras lá é muito importante isso, né. Eu acho legal eles terem que lidar com essas coisas esquisitas, né? Porque eu gosto dessa coisa alienígena na história, sabe? Vocês já pararam pra pensar se fosse um Klingon tentando conversar com eles? Ah, errei a frase! Errei uma vírgula na frase, ok. Agora vocês conhecem torpedo fotônico? Conhece essa frase? Seria interessante, né? Porque a gente acompanha o ponto de vista da Federação, né? Tal, essas missões diplomáticas e tal. Se fosse um império tipo que nem o Romulano, o Klingon, cara, foda-se, né? O cara não estaria aí. Então, eu tava vendo essa cena aqui que no corredor, né? O Data tá conversando com o Geordi e antes de ele entrar lá na salinha, onde é que ele entra lá? Não sei se é na ponte mesmo. É na ponte, né? Porque ele começa a fazer pesquisa sobre o que é o Dixon Hill, né? E é curioso que rola meio que como se fosse uma menção, uma referência ao Sherlock Holmes aí, né? Porque o LaForge fala, indubitavelmente, Data, né? Indubitavelmente... que é o tipo de coisa que é típica lá do... Então, eu fiquei pensando, será que começa aí a raiz do interesse do Data pelo Sherlock Holmes? Será que, de repente, né? Na verdade, acho que começou aí o interesse, né? Porque quando ele a Força fala pra ele, acho que aí que tipo, ele começou atrás, ele ficou, meu, mega empolgado e foi logo na raiz, né? Que é o Sherlock, né? É, então, eu pensei nisso, assim. Pô, será que... Só que, na verdade, ele entrou numa salinha, que era tipo uma salinha tipo, que tem computadores. Só que acho que pela condição financeira da série na época, pegaram o computador da ponte, né? Você repara isso porque você é nerd pra caralho. Não, então, o lance da que eu pensei que deve ser a ponte, porque o teto é o da ponte. Sabe aquele teto da ponte? O teto da ponte, ele tem tipo uma... é um negócio, um design bem diferente, assim, e tal. Que, umas coisas que se cruzam, umas linhas que se cruzam bege no teto, né? Por isso que eu pensei, bom, deve ser a ponte esse lugar aí, né? O Data tá igual a gente no trabalho, né? Tem que estar trabalhando e ficar lá no Facebook, né? Entra no sites e tal, né? Ele tá lá, né, cara? Mas esse lance dele procurar ali, tem uma coisa que eu acho meio bizarra, que é o seguinte, cara, ele é um Android, certo? Ele não era só ele fazer, tipo, bagulho meio Bluetooth, wireless, assim. Ele não precisa ler na tela, cara. Ele não precisa ler na tela, cara. O Data, meu. Não é esquisito isso? É. Ele olhar pra uma tela, ele não precisa disso. Era só ele... Ah, cara, na verdade, ele podia tirar a unha, acoplar a unha dele no USB do computador. Não. E baixar. Nem isso. Ele, tudo. Ele deveria, tipo, o bagulho tá na nuvem da nave, entendeu? Ele só acessa o bagulho, é só acessar, não tem... Né? É lógico. Ah, né? Não sei se a nave tem Wi-Fi. Bom, é o mínimo que eu espero da nave que ela deveria ter, né, cara? Ela tinha que ter alguma coisa do tipo, né? Você não acha? Tipo, cara, pra mim, isso. Mas essa cena ficou datada, entendeu? É, então. Isso não tem jeito. É uma tecnologia que eles não tinham nem noção na época. É, né? Então. É... Hoje sim, hoje é nuvem, não tem mais fio, não tem conexão. Ele perguntou, o LaForge perguntou, falou ali pra ele, ele ia até o quarto dele já ia baixando tudo de conhecimento. É curioso, né? São coisas que. É tipo assim, a nova geração já tá com 30 anos quase, né? É mais ou menos a visão que a gente tinha, sei lá, da série clássica nos anos 80 ou 90. Aonde já tinha tanta coisa já. Né, que ficou datado, né? Por exemplo, isso. Obviamente, os caras não imaginavam, né, como é que ia ficar, de fato, a tecnologia de informação e tal. Então, para eles mostrarem que o Data é, tipo, muito moderno, o que os caras fazem? Ele lendo muito rápido, né? Ele lê rápido pra caramba, os olhos se movem rápido. Só que você vê como que isso já não funciona, né? O Data precisa ler, cara. E olha que engraçado. alguns anos depois, a Seven... Ela, pra adquirir, ela colocava algum programa. E aí ela ia adquirindo conhecimento ali, não tinha um negócio desses? É, programa? Como assim? Vocês não lembram? Mas, no Holodeck? É, ali naquele casulinho dela de hibernação. Aquele... Ah, não, você tá falando no, na câmara de regeneração mesmo, né? Isso. Sim, eu lembro que tinha um... Mas também era um zero. Não, tinha um lance. É, mas não é era aquele lance... Era arquivos, ela passava lá tudo pro HD externo. É. E aí botava lá do HD externo, passava lá pro negocinho de regeneração. E aí ficava fazendo download enquanto ela tava regenerando. É, que nem quando pegavam, por exemplo, ah, o Nilix chega pra ela, isso aqui são todos os arquivos dos seus pais. Aí é um monte de coisa. Meu, você acha mesmo no século 24 coisas, tipo, como se fossem fitas, sei lá, sabe? É que são coisas, enfim, datou, né? Ficou datado. Aquele negócio, né? Dos iPad, né? É que nem aquele negócio que a gente passa falando, tipo assim, vários iPads, assim, tipo, a pessoa com 5 iPads na mão, um do lado do outro, tá? É, enfim, né? Vamos ver como é que vai ser na série nova, né, cara? Eu fico curioso. Porque daí há 20 anos a gente vai olhar, muito datado. Olha que engraçado, a gente pensava que no futuro ia ser assim. É. Mas é curioso, né? Agora, uma coisa interessante sobre essa leitura do Data desses arquivos do Dixon Hill, das novelas, dos romances do Dixon Hill, é porque agora no Blu-ray, né? Ou seja, com esse HD, essa imagem em alta definição, dá pra enxergar muito bem o que tá escrito ali, né? E uma coisa que dá pra ver muito claramente é assim, tá lá, as histórias do Dixon Hill e o escritor das histórias do Dixon Hill... Tá acreditado como Tracy Tormey, que é o roteirista desse episódio aqui, né? Então, no cânone de Star Trek, o escritor de Dixon Hill é o roteirista desse episódio, entende? Curioso, né? Que legal. E outra coisa também que... Isso aí, cara, eu fui ler nas informações porque eu não consegui identificar, assim, nem olhando, né? Tem um monte de ilustrações que aparecem nessas páginas desses livros que o Data tá lendo, né? E essas ilustrações... Vi no Memorial Alpha e consta também, eu acho que foi no Memorial Alpha que eu vi isso aí. Consta que essas ilustrações são de livros de Star Trek, entende? Então tem ilustrações tipo de personagens da série clássica ali, sabe? É, Sarek, entendeu? Tipo, Gart de Izar, sabe? Tem um monte de ilustrações ali. Eu encontrei naquele site Ex Astri Scientia, fizeram tipo uns screen caps, né? Onde dá pra você ver claramente, assim, as ilustrações e tal, as páginas, né? Depois eu vou colocar no post desse podcast aqui pra galera dar uma olhada também. Aonde? onde eles vão entrar agora, o Picard vai entrar com o historiador, né, que é o Waylon, né? É bacana que o próprio Data, né, o Brent Spiner, na interpretação, o Data tá todo sorridente, né, tá tudo muito light, assim, bem legal, né? Menos a Doutora Crush, que ficou com ciúmes, que é todo mundo, menos só a Eva, né, que ela queria só ela e ele. Eu não sei se vocês perceberam. Né? Eu não sei se vocês perceberam, mas todo mundo chegou na hora, menos ela. Ela deve ter ficado, cara, na boa, umas 4 horas se arrumando pra esse evento. É verdade, né? Se maquiando, tá? Procurando o melhor vestido. Ah, esse ator que faz o Waylon, né? Que é esse historiador, ele participou de outros 3 episódios da franquia, né? Um da nova geração mesmo, que é aquele Frame of Mind, né? Ele participa também do Caretaker como um Ocampa e, por último, na Enterprise no Carbon Creek. Ele faz aquele Capitão Vulcano que morre, né, naquela viagem na década de 50, né, que eles vão pra Terra e tal. A Roberta que viu recentemente de novo, né, esse episódio, não foi? Qual episódio, desculpa? O Carbon Creek, que é da... Não me lembro. Lembra que a T'Pol... A T'Pol não, uma antepassada da T'Pol, né, acho que é a avó dela, o bisavó, eles vêm pra Terra... Ah, isso. Lembro. Lembra que morria um Capitão Vulcano mais velho e tal, na... quando a nave caía na Terra? Uhum. Então, quem faz esse Capitão Vulcano é esse cara que é esse historiador aí, ó. Entendeu? Capaz. Então. Vai, eu sabia que eu conhecia essa pessoa. Eu te juro que eu ia perguntar. Eu pensava, mas não é estranha essa pessoa? Vai, que loucura. Olha aí. Ai, senti que ele tava com umas orelhas diferentes. Eu não tinha como reconhecer. Um pouquinho diferente. Agora, meu, essa cena na... Tem uma coisa curiosa aí. Essa cena que eles estão na banca de jornal, né? Eles chegam numa banca de jornal, pegam um jornal, né? E aí tem esse dono da banca. Esse dono da banca, ele tem um rosto que é bem fácil de reconhecer. Não sei se vocês lembram dele. Ele participou daquele episódio duplo da Deep Space Nine, o Past Tense, né? Ele faz um daqueles guardas daquele distrito lá, que tem aquela... Vai ter as rebeliões, a rebelião do Bell, né? Do Gabriel Bell, que... O Cisco assume a identidade do cara e tal. Aí tem esse guarda, que é esse cara que faz aí, esse ator. Então, esse tá bem fácil de reconhecer, pra quem... Vocês não reconheceram? É, esse aí... Ele tem um rosto característico, né? Coisa curiosa que eu achei nesse diálogo, cara, putz... É o seguinte, ó, o Picard, ele tá lendo um jornal e fala da rebatida de um jogador de beisebol chamado Joe DiMaggio. DiMaggio, né? Esse que é o nome do cara. Porra, cara, o que acontece é o seguinte, ó. Aí o Data fala assim, ah, o Joe DiMaggio, ele tem um recorde dele aí que só foi ser quebrado no ano de 2026. Porra, vocês acreditam que depois, eu tinha esquecido disso, mas tem um episódio da Deep Space Nine, que é aquele If Wishes Were Horses, que é da primeira temporada, é um episódio meio fraco, na verdade, mas é assim, tem uma raça alienígena lá que eles projetam alguma coisa no pessoal da estação, que estimula a imaginação de todo mundo e elementos da imaginação deles tornam-se reais, assim, imagens, tornam forma física, né? E aí, da cabeça do Cisco, pegaram a imagem e materializaram ali de um jogador de beisebol chamado, como é que é, Bokai? Buck Bokai, acho que é isso, Buck Bokai. Que daí é esse personagem que é o tal que quebrou o recorde do Joe DiMaggio aqui, que é citado aqui, cara. Olha o nível de detalhe que os caras chegam. Porque o Joe DiMaggio existiu mesmo. Esse é um jogador de beisebol, assim, é um dos maiores da história. Ele existe no mundo real. Mas aí, por causa desse diálogo do Data e porque os caras na produção... Cara, o Michael Piller, que é o co-criador da Deep Space Nine, é um fãzão de beisebol, né? Um monte de gente... Eu sei que alguns ali eram também. Então, às vezes, eles traziam essas coisas, né, cara? E, pô, esse personagem aí do Buck Bokai ser citado na Deep Space Nine em mais do que um episódio, cara, no total, pelo que eu tô vendo aqui, são 2 ou 3, cara. Tem até um da Voyager que fala dele também, sabe? É cada uma. Essa é a diferença entre uma série criada por gente que é fã do negócio ou um filme criado por... Enfim. Qualquer... Ricardo, desculpa, te interrompi pra falar bosta. Qualquer oportunidade pra meter o pau no negócio, a gente tem que aproveitar. Ai, cara. Mas o recorde desse jogador já foi quebrado ou só vai ser em 2026 mesmo? Cara, eu quero acreditar que seja pelo Buck Bokai em 2026. Então, o Buck Bokai, esse personagem que foi criado desse jogador de beisebol, ele é até oriental, né? É um cara meio gordinho, oriental, assim, que aparece na frente do Cisco. Não sei se vocês lembram. No episódio isso eu lembro bastante, porque é aquela coisa, o Cisco tem a ligação com o beisebol, tá? Aí teve isso daí, né, cara? Mas o episódio em si é bem fraquinho, cara. Esse é um dos mais fracos da DS9, eu acho. Em seguida, logo mais, aí vai chegar um dos gangsters, né? O cara que vai chegar aí meio que... é um cara que é policial, né? Vai chegar um policial, não é isso? Porque... Vai tá chegar que o policial malvado. É, o bad cop, né? Porque o lance é que a menina morreu lá, né? She's dead, Jim. Ela acabou sendo assassinada. E quando chega esse policial, ele tem aquela... Tem uma piada nesse episódio que é bem lembrada, né? Quando ele fala, esse seu amigo, ele é da onde? Aí o Picard olha pro Data, não sabe o que responder e fala, ele é da América do Sul, né? Vocês lembram disso? Uhum. Sim, sim. Então, esse lance dele falar que é da América do Sul, eu tava lendo aqui no livro, né, cara? Nesse livro que eu tenho aqui. E, realmente, é uma coisa que eu não tinha, que eu não me lembrava. Que no episódio City on the Edge of Forever, quando o Kirk e o Spock voltam lá pro século 20, lá, né, daí o Kirk tentando explicar... A diferença, assim, o visual exótico do Spock, ele fala pra não sei quem que o Spock é chinês, né? Então, quer dizer, os capitães, quando não sabem o que falar, é só falar qualquer coisa que não seja americano que o cara acredita. Pessoal, ouvintes, é o seguinte, a Roberta teve que sair, ela não vai poder ficar até o final do podcast de hoje, tá? Infelizmente, né? Tem sido difícil para ela participar ultimamente e tal, mas espero que nos próximos ela possa ficar o tempo todo, tá? E vamos levando aí, né? Vamos lá, galera! A gente volta para a ponte, né? E na ponte é onde a gente vê aquele lance que a nave está sendo escaneada, né? Tá tendo um... Eles estão sendo... Tipo, é algum sensor lá dos Harada que está afetando a Enterprise, né? Eles estão sendo sondados, né? Isso vai ser a justificativa, então, nesse episódio, do porquê que o Holodeck está tendo esses piripaques aí, né, cara? Que vai levar aos problemas sobre os caras ficarem sem as travas de segurança, né? Sim, foi o motivo desse scanner aí mega foda, que esse scanner mega poderoso aí, tipo, começou a escanear a nave e deu pau no holodeck. Só que assim, se deu pau no holodeck, eu fico imaginando aquele cara pedindo aquele café quente e a máquina manda um café, tipo, manda coisa nada a ver, porque se afetou o holodeck, afetou a nave inteira, né? Tipo, ao invés de um café quente, vem ácido sulfúrico, sei lá, né, cara? Exatamente, tipo, já não tem trava de segurança, sabe? Deu ácido, assim... Veneno, sabe? Puta, morreu um cara na nave porque, tipo... Olha o que aconteceu. Vou tomar um copo de cicuta, né? Enfim, o Riker bem preocupado na ponte. E na sequência a gente tem aí a Beverly, né, cara? A doutora Crusher se arrumando pra entrar no holodeck, né? E é nessa hora que já mostra que tá tendo uns probleminhas, pelo menos na porta do holodeck ali, né, cara? Eu não vou questionar a doutora Crush, porque assim, uma nave não tem que ter uma porta que não funciona direito. Ela entrou, a porta abriu e fechou, você entendeu? Se ela já, ela já tinha que ter falado, ô engenheiro, o holodeck tá com defeito, né? Não sei, minha opinião. Se for parar pra... Bom, eu não sei, né? Realmente, né, eu acho que eles estão acostumados com a tecnologia sempre perfeita, né? É verdade, né? Então, eu imaginei isso. Pô, a tecnologia tá sempre perfeita. Se falhou, tem alguma coisa errada, né? Não, ela continua e entra. Ou ela tava desesperada pra ver o Picard, né? Cara, é muito engraçado. Tem umas cenas muito engraçadas a partir daí, né? Desespero pra ver ele, né? Mas é legal, porque eu gosto muito do Data nesse episódio. Ele tá meio engraçadão, né? Então ele faz um sotaque meio como se fosse aquele sotaque dali da região da época, tal, ou de gangster, né? Imagina ali, né? O jeito que ele fala é tudo engraçado, assim, né? Ele usa até gíria. Porque o Data o Data cada vez mais vai absorvendo as pessoas em volta dele, né? E ele, até o final do episódio, você vê que ele vai se tornando cada vez mais daquela época. Isso é uma coisa... Mas você vê, esse é um daqueles reflexos do Data naquela época, assim, na primeira temporada da nova geração, principalmente, né? Você vê que ele tem esse ar mais inocente nesses primeiros episódios, porque a série vai passando, parece que se perde um pouco isso, o Data fica mais sério, né? Ele fica mais robótico, vamos dizer, mais centrado, né? Ele era mais inocente, assim, nesse período, né? Hiya, Doc. What's cooking? You know, I had some trouble getting through. Where's Captain Picard? He's on ice. Pardon? He's being grilled. What is he, a fish? He's being interrogated. They think he committed a murder. Então, aí a doutora, ela tá ali e tal, ela vai se sentar lá, né, pra... Enfim, pra esperar. E é legal que tem, é uma prostituta ali do lado, né? Na verdade, né? Na época se vestiam bem, né? Então, mas tanto é que depois ela é levada, né? Por um policial. E, né? Imagino, né? Acho que deixa meio claro que é isso. Que essa mulher deve ser uma prostituta, imagino, né? E é engraçado porque a Beverly, ela tenta meio que imitar a mulher, né? O jeito de sentar, né? Até a saia deixar mais curta, né? Aí depois, quando a mulher é levada embora, ela meio que coloca a saia meio pra frente de novo, assim, né, cara? Então tem umas gags visuais também no episódio que funcionam bem, que eu gosto. Ah, mas assim, ela não saberia por que que ela está sendo levada, né? Não, não faz. Ela não teria como saber, né? Não deve fazer a menor ideia, né? Eu imagino, né? Pô, ela não sabe nem. Meu, o cara entrega um chiclete pra ela, ela engole o chiclete, ela mastiga e engole. Então, e o que mostra que o Holodeck, tipo, ele não cria só a sua ação principal. Ele, nesse episódio, mostra que ele cria todo o mundo em volta disso, né? Ele cria, tipo, a inteligência artificial, não sei se foi por causa do erro, né? Mas é somente isso, o policial mastigando chiclete vai chavecar ela, então ele cria todo um ambiente, né? Não só pro cara principal que começou o jogo, né? É, isso é legal, porque eu imagino assim, que na novela lá do Big Goodbye, nem deve ter essa cena. Mas é como você falou, deve ser uma inteligência artificial que se adapta ao que vier, né? Sim. Sim. Bom, próxima cena aí, o Picard sendo questionado pelo cara aí, ó. Pô, cara, essa cena do interrogatório é legal porque, assim, o cara, tipo, quase batendo no Picard, né, e ele é aquela cara de mó feliz. Nossa, tô sendo interrogado, gente. Isso, vai, bate, vai. Bate. Porra, legal, gosto. Isso aí, não sei de nada, né? Mó divertido, né? E aí, e aquela cena típica, né? Policial malvado e policial bonzinho, né? Ah, sim. Apesar que o Picard já tá começando a ficar entediado, né? Ele fala pro cara, ó, já tá passando meio que do ponto aí, né? O interrogatório já não tá tão divertido, ele acha, né? É, que aí quando ele decide ir embora, aí é bem que o policial bonzinho encerra, né? O interrogatório dispensa ele. Uma coisa curiosa que eu queria dizer é o seguinte... vocês sabiam? Isso aí eu não sabia, vi no Memory Alpha, né? Tem o momento em que o Riker fala pra Tasha, né? Fala, ó, você tem o comando. Essa é a única vez, né? A única vez em que a Tasha assume o comando, cara. É rapidamente, mas acontece aqui. Entendi. É, desnecessário também, né? Ele só ia até a ponta, ele só ia descer ali embaixo, não precisava nem ter passado o comando. Né? É, acho que ele tava meio tenso, né? Porque vai que vem outra sonda daquela lá e daí tem que tomar uma decisão rápida. Não sei, né? Sei lá. É. Ou é inexperiência mesmo, qualquer coisa já bota alguém na... Né? Talvez se fosse... Tipo assim, eu não consigo imaginar o Kirk fazendo isso assim tão rápido. Ó, já assume aqui, né? Não, o Kirk era bem... Só faltava o Riker dar o comando pro Wesley. Ai, cara, os caras dão muito crédito pra esse moleque aí, né, cara? O Riker e o Wesley vão pro Holodeck, né? Porque o Wesley falou que leu todos os manuais do Holodeck. Ai, cara, eu acho cada coisa. Quer dizer, você acha que não tem um engenheiro lá que também não leu todos os manuais? Tem que ser esse moleque aí, né, cara? Tem que não, ser então, ele. Mas essa cena eu aceitei, sabe por quê? Ah. Porque a Diana deu autorização. Porque assim, o Riker vai lá, tipo, na porta do Holodeck, vê o que tá acontecendo, aí o Wesley, tipo, levanta e fala, posso ir com você? Aí a conselheira com aquele vestido, com aquele colã maravilhoso, aquele cabelo divino, vira e fala assim, não, leva o moleque porque a mãe dele também tá lá. Então aí eu aceitei, porque assim, a mãe dele tá lá. Deixa ele acompanhar, né? Ficar perto, uhum. Né? É, mas se for isso, tudo bem. Acho que eu penso o seguinte, quando mostra o Wesley lá, ele, o LaForge juntos, cara, e tem dois técnicos, né? Só que quem tá mexendo quem tá mexendo mais é o Wesley. Não, mas né? É uma cena que a gente... Que eu queria, mas é uma cena que eu queria comentar. Tá, quando chegar lá então, né? A gente entra nisso. Ah, nessa cena do aonde a gente tem esse interrogatório, tem esse amigo do Dixon Hill, que é esse... Como é que é o nome dele? Acho que é McNary, que é o nome do personagem. Esse personagem aí, eu tava vendo, quem ia interpretar ele, na verdade, era um outro ator que já participou, né? Depois, né? Depois ele foi participar de Deep Space Nine, Voyager e Enterprise, né? Que é o mesmo ator daquele episódio Dex. Ricardo, você que gravou, tava com a gente gravando, cara, você lembra daquele... O Island Tendril, que era o filho do Tendril, aquele que descobre que o pai é o cornão da história. É, que o pai dele, que o Curzon Dax traía o amigo, né? Porque tava com a mãe dele. Ah, lembro sim. Então, aquele ator que faz aquele filho, né? Ele é a principal acusação durante o julgamento da Dax, né? Então, esse ator que ia fazer o papel desse amigo do Dixon Hill. Nossa. Só que ele recusou o papel para fazer parte de um episódio de uma série, uma série policial dos anos 80, que é uma série chamada L.A. Como é que chama? L.A. Law. Acho que é isso. L.A. Law. E, segundo eu vi no Memorial Alpha, cara, o cara depois disse que se arrependeu de ter recusado porque viu que o Big Goodbye virou um clássico, entendeu? Só que, enfim, ainda assim ele participou de Who Mourns for Mourn, da Deep Space Nine, o Dax, né, que a gente já comentou, o Critical Care da Voyager, o Shadows of PGM de Enterprise, ele faz um vulcano, né, e ele faz o Almirante Black naquele In a Mirror Darkly Part 2, né, que é da episódio do Universo do Espelho, tá. Então, uhum. Pelo menos ele fez bastante coisa depois aí, bem bacana, né? Sim, sim. Esse ator que eu tô falando, ele chama-se Gregory Itzen. Agora, esse que faz mesmo o amigo do Picard, eu esqueci o nome agora. Depois tem que ver aí. Foi o amigo do Dixon Hill, né? Que ele só participa desse episódio mesmo e nenhum outro mais. A Crusher tá lá se maquiando e vem um policial tentar jogar um chaveco, né? Dar um chiclete pra ela, né? Ai, caramba, o cara muito canastrão esse cara, meu. O jeito dele, assim, né? Outra coisa que eu gostaria de comentar sobre o Holodeck. A hora que ela pega o chiclete da mão do cara, coloca na boca, o chiclete some ou o chiclete continua? Boa pergunta. Dá pra gente ficar horas discutindo sobre a questão do chiclete. É que não nem sumiu porque ela engoliu. Esse chiclete é o novo gato de Schrödinger, né? E aí, o chiclete foi engolido ou não? Né? Porque, pô, quando ela saiu do holodeck, ele desapareceu ou ela digeriu mesmo um chiclete? Né? Exatamente. Qual será? E o legal dessa cena é que mostra que ela também não sabe mascar, tipo, não sabe comer o chiclete, né? Você vê que ela já colocou na boca e engoliu como se fosse, tipo, um pedaço de comida, né? É, isso foi legal, cara. Mostrou esse vacilo, assim, né, cara? Nome do policial canastrão aí é Michael Genovese. E ele já fez um personagem em DS9. Sério mesmo? Qual episódio? Qual episódio e qual personagem? É The Circle. O nome é Zephno. The Circle, ele faz um bajoriano ou não? Não, não, é um alienígena, sei lá o que é, porque esse eu não lembro de ter visto esse episódio. Pô, esse episódio é muito bom, cara, ele faz parte de uma trilogia, né, é a trilogia do Circle, que é um grupo de extremistas bajorianos lá e tal, é muito bom, cara. Próxima cena nós temos aí o Wesley Crusher, o gênio mirim, né, porque não tem ninguém melhor que ele pra mexer no holodeck, então é ele que começa a mexer ali, né. Ah, cara, agora eu vou comentar, vou falar mal dessa cena. Essa cena é uma cena que eu gostaria de discutir bastante, porque assim, eu sou o primeiro oficial da nave e eu pergunto pro meu engenheiro-chefe, o holodeck tá funcionando? O meu engenheiro-chefe fala assim, não está funcionando o meu holodeck. Aí eu vou lá até a porta do holodeck, o que, que eu faço? Eu vou testar o holodeck? Não, peraí, mas quem que... peraí, mas de quem você está falando? Qual engenheiro-chefe você está falando? O LaForge. O LaForge, ele ainda não é engenheiro-chefe aí. Ah, não é. Don't you understand? Não, não, ele é aqui... Mas quem que é o engenheiro-chefe da nave? Puta, na primeira temporada da nova geração, tenta descobrir quem que é. É. Cara, eu lembro de um que é o chefe Argyle. Eu lembro até hoje, era um cara meio gordinho, assim, de bigode. Né? Assim, cara, na primeira temporada é uma bagunça você tentar entender quem que é o engenheiro chefe, entendeu? Mas enfim, por isso que eu não acho tão forçado assim o LaForge não saber de nada aí, sei lá, apesar de que deveria entender bem, né? Porque como que um ano depois ele vira o engenheiro chefe? Até eu estranhei também, o LaForge tá usando o uniforme vermelho, né? Eu nem me liguei nisso. Essas alterações, esses ajustes só foram feitos depois, né? Mas aí uma coisa que eu questiono assim, falaram que o holodeck não está funcionando. Aí eu chego lá e fico falando, computador, holodeck, caraca, já me falaram que não tá funcionando, meu Deus do céu. Vamos resolver o problema. Se eu sou o cara que fala, ó, te falei que não tá funcionando, por que você tá gritando aquela louca? os caras estão achando que vão ganhar no grito, né? Não, mas eu concordo completamente com o Thiago, meu. Porra, eu também, quando eu vi essa cena, eu falei, meu, o cara falou que não funciona, meu. Por que, que você tá testando? É igual a gente fica assim, descarga não funciona. E você fica apertando a porra da descarga, pra quê, né? Não, aí é outra coisa. A gente tem uma nave, uma classe Galaxy. Tem, tipo, mil e poucas pessoas naquela nave. A única pessoa que sabe consertar o holodeck é um cara, é um moleque que leu o manual. Como assim? É muito ridículo, cara. Isso é muito ridículo, cara. Nossa. Isso é o tipo de coisa que fere o episódio, né? É porque o episódio é muito bom por várias razões, mas essa parte fica muito, cara, é muito não crível, sabe? É meio ridículo isso, né? It's a fake. Eu tenho certeza que se a Roberta estivesse aqui, ela ia estar defendendo o porquê que é válido o Wesley estar mexendo nesse negócio aí. Mas enfim, né? Ó, a questão do chiclete da Beverly é parecida com o do Picard fumando um cigarro, né? De certa forma, né? Porque ele tosse, né? Ele fuma e tosse e tal. Sim, é a mesma relação. Esses noobs. Eu acho engraçado, né? Eles tentam botar, tipo, a humanidade na nova geração tão distante da nossa, né? Como se não se lembrasse de nada do que foi essa loucura aqui, né? Do que a gente fumou. Como se não tivesse filmes daquela época retratando a gente, né? É, não. Tanto é que aquela, meu, aquela parte que o Picard, ele fala na sala de reuniões assim, eles tinham até, ele não conseguia descrever. Aí alguém fala, quarteirão, né? Bloco, um quarteirão? Isso! Pô, peraí, não existe quarteirão no século 24? Ou seja, os blocos nas ruas, assim, como é que é o negócio? Não tem rua? Como é que é, porra? Fica meio ridículo isso, né? Sim. Então, tem esse negócio mesmo, essa distância enorme que eles colocam. Eu também acho que há um exagero. E nesse ponto é legal que Enterprise faz o contrário, né? Tenta aproximar ao máximo. É porque depois dessa cena que o Picard tenta fumar e tosse, ele sai lá pra encontrar o pessoal, eu prestei atenção numa cena que vocês vão olhando aí. Tipo, o historiador, ele tá olhando, tipo, o lustre do lugar. Caraca, mano, você é historiador, você tá olhando o lustre? Meu, vai conversar com as pessoas, cara. Vai ver a arquitetura no geral. Não olha no lustre, concentrado no lustre. Tipo, ele é mó interessado. Caraca, olha o lustre. Cara, isso é uma lâmpada, meu Deus do céu. Para com isso, vai conversar com alguém. Peraí, isso antes do Picard sair? Não, a hora que o Picard sai, a hora que ele tá saindo, assim, você pode ver que o historiador tá olhando o lustre, que ele vai encontrar o pessoal ali no hall da delegacia. Cara, é verdade, cara. O cara tá muito interessado numa peça ali, né? Puta que historiador de merda você, cara. Você tá olhando o lustre, vai conversar com o policial, com as pessoas na rua. Vai fazer esse holodeck funcionar, mano. Uma lâmpada, você olha numa foto, cacete. Não, fazer o holodeck funcionar, ele não sabe que tá com problema ainda, né? Mas ele realmente deveria estar mais interessado em falar com os personagens pra ver como é que, sei lá, né? Com esses personagens do holodeck, talvez, né? Sim. Ou sair na rua, olhar pros detalhes, na rua, né? Não, exatamente, ver como o holodeck funciona, não fazer ele funcionar. Tipo, exatamente, ir na rua. Que nem quando você jogou a primeira vez GTA aqui. Quando todo mundo jogou GTA pela primeira vez, o que vocês faziam? Matar policial, claro. Explodir viatura. Você não fazia isso em primeiro lugar, não? Explodir as viaturas? Não, também, mas a gente olhava, a gente não ficava olhando a lâmpada da delegacia. A gente olhava o geral, né? A gente explodia a delegacia, né? Ai, bons tempos, cara. Bons tempos. Imaginando o Picard saindo do interrogatório olhando, o que você tá fazendo? Eu tô montando uma bomba. Pra quê? Vou explodir isso aqui, cara. Por que não, né? Cara, e deve ser muito divertido usar o holodeck pra isso, cara. Nossa. Deve ser maravilhoso, cara. Ai, ai, ai. Aí, tirando essa parte que eu não tinha reparado, essa coisa ridícula do cara ficar olhando pra, sei lá, uma lâmpada, né? Aí, em seguida, é muito legal quando o Picard, ele começa a andar e aí quem aparece na frente dele é a Crusher, né, cara? É esse momento que eu gostei muito também, a expressão dos dois, né? O olhar, né? É bem uma... Sabe? Putz, poderiam ter desenvolvido isso. Ficou legal, cara, isso daí. Maybe we should be getting back to the Enterprise. We are on the Enterprise. Oh, yes. Of course, so we are. Do we have time to see your office? Yes, of course. Why not? Depois que você assiste as 7 temporadas, aí você revê um episódio da primeira temporada, você vê esse episódio, como os dois estão interagindo, você fala, caraca, que desperdício, né? É, cara, parece que tinha um puta potencial pra virar um negócio ainda mais legal, né? E você vê que deixaram lá, né, sem perder a oportunidade, né, vamos dizer, né? Exatamente, eles perderam a oportunidade de explorar uma cena que, tipo, todo mundo gosta, né? Ficou muito legal. É, ficou muito legal. E depois de tantos anos ia ser legal que eles ficassem, ou pelo menos durante um período, sabe? Sei lá, né? Aí, pelo contrário, o que que os caras fazem na 7ª temporada? Tentam desenvolver aquele romance ridículo da Diana Troy com o Worf, que nunca funcionou aquilo, cara, né? Então... Nossa, é muito merda, né, cara? Puta que pariu, cara. Nossa. Cara, eu gostaria de estar na mesa da reunião e o cara levantasse a mão. Eu gostaria de um relacionamento entre o Worf e a Diana. Eu gostaria de levantar um soco na cara dele. É. Comeu merda, cara. O que você tá falando? Comeu merda, porra. Please do not address this unit in that manner. Aí é legal, né? Eles ficam se olhando, né? E o historiador tá lá olhando pra eles, né? Prestando uma puta atenção, tá ali atrás, né? Só de olho, né, cara? Tipo voyeur, né? Caramba. E aí, o pior de tudo, cara, é o Data e o historiador. Ah, podemos acompanhar vocês? Meu, a cara que o Picard e a Beverly fazem, cara, de tipo, meu, a gente ia ficar na sala sozinhos, cara. E aí vem esses dois malas atrás. Puta que pariu, né? Tá, a cara deles é isso, né, cara? Não, é exatamente isso que eu falo. Caraca, eu sou um historiador, eu tô no holodeck. Eu posso explorar, eu posso andar na rua. Não, eu vou pra dentro de um lugar fechado com um casal segurar a vela. Poxa, mano. O Data, eu até entendo. O Data é um androide, esse jeito meio infantil, ele não entende muito bem. A gente tem um pretexto do Data, mas o que que esse babaca tinha que ficar ali de vela com... Meu, o Picard e a Beverly, acho que foi a única oportunidade que era... Aí que tá, Thiago e Ricardo. Eu acho que era pra acontecer aí. Era, ia ser na sala. Ele ia levar ela pra sala e ia fazer alguma coisa com ela lá dentro, cara. Os dois iam se pegar, provavelmente. Aí chegam esses dois malas aí, cara. Puta que pariu, né? Nossa. Achamos um ponto-chave que não deu certo o relacionamento dos dois. Por isso que esse cara, acho que ele mereceu tomar um tiro mesmo, hein? Esse A Beverly até fica feliz aí. Bem feito, viu? Quem mandou? A partir daí, o episódio, ou melhor, o Dixon Hill, a parte do Dixon Hill do episódio, né, ela basicamente vai se passar inteira nessa sala, né? Porque eles não saem mais daí, só vão sair no final quando é pra ir embora mesmo. Sim. Não, eles entram na sala, aí eles vão embora, tá o cara lá no hall esperando ele, mas ele tá indo embora. Só que aí ele vê que ele não consegue sair, e aí o bandido entra e já começa. Aí começa aquele diálogo que vai até o final, né? Ah, sim. E é legal porque pra eles ainda tudo é uma diversão. Ó, que legal, uma situação, a gente é refém e tal, como se fosse um jogo, né? Só que mal sabem eles, né? E é nessa parte que tá lá o Riker o tempo todo vendo os caras trabalhando ali no holodeck, né? Quando na verdade ele poderia estar muito bem na ponte, na verdade. Né? Ele deixou a taxa lá, mas não precisava deixar a taxa na ponte como capitã, né? É, não. É verdade. Que primeiro oficial, né, cara? Não, dá pra entender porque ele nunca chegou no comando, né, cara? Que ridículo. Ele ficou lá fazendo. Ele preferiu, gente, ficar dando pressão no moleque de 14 anos. Ao invés de ir pra ponte e chavecar a Troy, cara. E resolver o problema lá com os caras. Poxa, gente. Não, e ele tem um momento do diálogo que ele ainda vira e fala. Ele fala, Wesley, obrigado. É tipo. Resolva isso, né? O que ele fala? Tipo, você tem que resolver isso. Cara, o moleque é de 14 anos, mano, tá louco? Cara, e o moleque que não é nem... Cara, ele não é um oficial da frota, ele não foi pra academia, ele... Porra, um moleque, cara. Não, e aí foca no Wesley trabalhando e, tipo, tem, acho que na boa, tem 5 engenheiros em volta dele. Ninguém faz nada? São 5? Achei que eram 2 que tinham lá, mas são... Não dá pra entender que tem um pessoal, assim, em volta dele, olhando ele trabalhar. Caraca, o que que é isso? Exploração... Exploração, trabalho infantil. Exploração infantil, né? No século 24 aí, ó, tá vendo? Nada muda. Mas é isso, né? É isso que é a grande cena do episódio, né? Acho que é o grande momento de ponto de virada e tal, e que é a coisa de, pela primeira vez, a gente vê a ideia dos protocolos de segurança, das travas de segurança do holodeck falhando, né? E aí a gente tem essa cena que é chocante, né? Um grande momento da série até, né? O cara tomar um tiro de um holograma, né? E tá pra morrer, vai ficar, né, sangrando e tal. Oh. But they're not real. A partir daí, um clichê foi criado, né? É o nascimento de um clichê, cara. Não é todo dia que a gente vê isso, cara. É engraçado que quando ele leva o tiro, ele cai no chão, o cara tá achando legal ele tomar um tiro. Você viu a cara dele de feliz? Aí ele bota a mão, caraca, tá sangrando. Oh, e é muito louco, né? O Picard, ele dá um soco na cara do cara, não tá nem aí, né? Ele desarma ele, já. O Picard foi corajoso pra caramba aí, cara. Isso é no final, né? Não, não, agora, tipo, quando o cara toma um tiro, aí o gangster tá lá... todos percebem que o cara tá sangrando pra valer, o Picard se levanta, sabe, bate na arma e dá um soco no cara, né? Muito... Esse foi um momento bem Kirk do Picard, assim, cara. Que devia ter mais vezes, na minha opinião, né? O cara levou uma facada nas costas, né, mano? O cara era um loucão, né? Poderia ter mais. Facada nas costas? Sim, o Picard, né? Onde ele perdeu o coração dele. Ah, sim, mas isso aí é aquela coisa que mostrava ele na... na juventude. Na adolescência. Então, ele é um cara loucão, ele foi um cara loucão, então ele sabe, tipo, sobre briga, ele sabe, né? Não, mas tem um episódio também, aquele da terceira temporada, que os terroristas invadem aquele High Ground, The High Ground, que ele também, o terrorista chega na ponte e ele já vai dar um soco na cara do cara sem pensar, assim, é tipo que nem fez aqui agora. De vez em quando o Picard dá dessa, assim, não é tão... Tem gente que pensa que ele não faz nada, não, o Picard tem seus momentos também de... herói de ação, né? É que nos filmes eles exageram, né, cara? Mas na série era mais contido. Sim. Ah, então, aí agora que eles percebem que o holodeck tá com problema, né? Porque agora que o Picard tenta sair do holodeck, não consegue. A saída não aparece. Né? Sim, não aparece. Aí ele até fala pro Data, vai até o HAL, né? Então, tipo, dá pra entender que esse holodeck tem, tipo, duas entradas, né? Então, isso é muito louco, né? Porque normalmente, quando a gente vê nos episódios, é sempre uma entrada só, né? Nesse aqui, ele mostra duas, pelo menos, né? Pelo menos, acho que são duas. Eu acho que era só pra ter... Mas acho que era só pra ter uma cena a mais, sabe? Talvez o episódio ficou muito curto, tipo, é porque mostra, tipo, você vê que o Data é uma cena bem desnecessária. Eles mostram o Data andando e lá testando a segunda porta e depois volta, assim, entendeu? Não, acho que, tipo, o episódio ficou curto, grava essa cena. Sabe o que eu acho, cara? Que o lance de duas saídas é mais, sabe por quê? Porque quando o Wesley tá lá mexendo nos equipamentos, mexendo lá por dentro do holodeck, com o Jordi e o Riker do lado, imagina se ele tá fazendo isso, aí na cena que o gangster tá saindo e desaparecendo, eles estivessem lá, ia ser esquisito, né? Eu acho que eles fizeram esse lance de duas entradas pra que quando eles estivessem lá fazendo uma coisa, não interagissem com os personagens daqui quando fossem sair, entendeu? Também. Eu tenho a impressão que é isso. Porque no restante da série, eu não lembro de ter visto, tipo, na mesma história ali, duas saídas pro holodeck, sabe? Sempre uma, né? Eles sempre se concentram em uma, né? Eu só sei que, assim, essa cena, a hora que eles percebem que eles não conseguem sair do holodeck, que aquilo ali é real, tipo, tá real pra eles, né? Tipo, o jogo, o holodeck deixou bem real. A coisa que veio na minha cabeça foi, corre pra um hospital, já que isso é verdade. Porque se ele tomou um tiro, no hospital, as médicas, a gestão vai ser de verdade, o cara. É verdade. Corre pro hospital, cacete. Porra, o Data tem super força, ele poderia muito bem sair correndo com o cara na mão, assim, né, cara? É verdade. Ele poderia falar assim, Data, pega esse cara no colo e vamos pro hospital mais próximo, já que isso aqui tá real. Cara, é verdade, eu não tinha pensado nisso, cara. Muito louco, hein? É verdade mesmo, era só fazer isso. Na verdade, é fácil. E outra, se eles fossem, eles iam escapar dos gangsters, provavelmente, dos caras, né? Teria escapado. Se não tivesse escapado também, o Data é um robô, cara. Data, dá umas porradas nesse cara, a gente ia salvar a vida do meu tripulante. Cara, era só correr pro hospital, cara. É verdade, hein? Porque... Diga-se de passagem que isso também foi mó falha, né? Mó falha não, né? Que você precisa dar uma continuidade à história. Mas, meu, o Data é um androide. Por que que não pegou, já não desarmou todo mundo, deu porrada em todo mundo lá e... Essa parte aí eu sempre pensei que é o seguinte, ó. Tipo, eu pensei nisso já. Pô, o Data, conforme a gente vê depois... É porque também muita coisa a gente... Porque viu depois, né? Por exemplo, no primeiro contato, lembra que ele toma uma saraivada de tiro de metralhador e nada acontece com ele, né? Que aquela Lily faz isso com ele, né? Pega a metranca e vai dando tiro nele. Só que isso só foi mostrado lá, assim, essa resistência toda, né? De tomar tiro e numa boa, né? Talvez, nesse começo da série, como não foi estabelecido que ele não é indestrutível, né? Até então não tinha isso, né? Que ele era indestrutível, né? Então talvez por isso que ele fica ali como, tipo, ó, se eu tomar tiro eu vou me ferrar também, vou morrer, vou me ser destruído, né? Será que isso explica? Eu acho que isso seria uma explicação, né? Ah, o motivo tracker, momento tracker chato, né? Quando meus amigos falam, que eu sempre, quando eu falo que tem que ter mais cena de ação, eles têm sempre aquela coisa. Ah, Star Trek, ele é utopia, não tem violência, tudo se resolve na conversa. Sim, principalmente quando você tem um tripulante sangrando no chão e vai ter um cara com uma arma na tua testa. Beleza, vamos conversar. Não, mas você entendeu esse lance que eu. Não por causa disso, entendeu? Eu pensei nisso, que deve ser porque o Data não tinha sido estabelecido ainda que ele tinha um corpo indestrutível, entendeu? Sim. Talvez por isso explicaria o fato dele, depois vai mostrar aqui, hesitando. Os caras estão apontando armas e ele fica parado, ele fica lá, ele. Sendo que no primeiro contato, porra, ele pode tomar tiro e nada acontece, né? É. Então eu tenho a impressão que tem a ver com isso, né? Por exemplo, se depois do primeiro contato, certo? Mostrassem uma cena como essa aqui, aí seria ridículo pra caralho, né, cara? Porque sim. Não faria sentido nenhum, né? Ou talvez ele é um androide e ele não ataca ninguém sem a tipo, ação do capitão, né? Tipo, ele é programado pra não ser violento. Data, pega! Né? Mas isso não explica tão bem, não, porque em episódios futuros da nova geração, né? A gente tá na primeira temporada aqui. Em episódios futuros você vê que ele tem muita iniciativa, assim. Ele toma atitudes quando tem que fazer alguma coisa, né? Eu acho que a questão é mais assim, a série tá começando e nem tudo tava bem definido, sabe? Muitas coisas não estavam tão definidas, né? Tentando explicar, né? No geral, parece forçado mesmo. O cara é um androide, ele poderia... fazer, sei lá, ele é super rápido, ele tem uma super velocidade. Ele poderia desarmar os caras, sim, né? Daria? Não, mas acho que isso tava. Acho que realmente tá muito de início, né? Porque só adiantando um pouco, no final ele dá um soco no cara e o cara não voa, né? O cara só, tipo, cai, né? Então acho que não tava nada definido ainda do Data. É, né? Porque se ele dá um soco no cara, era pra cabeça do cara sair, assim, digamos, né, cara? O cara decepa o cara, assim, arranca um pedaço da cabeça, né? Mas bola pra frente aí, ó. Cara, o LaFord vendo o Wesley trabalhar, cara. Que cena, né? Puta que pariu, né? Nossa. E dando apoio moral ainda, não? Você consegue. Vai lá, Wesley! Só faltou falar, né? Nossa. Cara. Não, Wesley, olhe com cuidado, porque você pode pegar um erro que você não está vendo. Ah, jura, cara? Que legal isso, hein? Porra. Não quer fazer aqui o seu trabalho, não? Não, e pior, né? Tem uma cena, cara. Ó, você é pago pra isso, né? Ó, de tudo eu que. Sou estagiário. De tudo que eu vi aí que é bem questionável, assim. O que eu achei mais questionável, assim, em termos de. Deve ser um furo do caramba, talvez. Essa do hospital foi foda mesmo, cara. Nossa, essa daí acho que é. A única explicação pra isso seria que. No capítulo, né, do Dixon Hill aí, do Big Goodbye, não tem nenhum hospital na região. Seria uma única explicação também que não explica muita coisa, né? Mas enfim. Eu sei que na minha cabeça veio essa cena, tipo, ah, caraca, o chão, tipo, caraca. Mas veio esse estalo na minha cabeça, arma é de verdade. Eu não consigo sair do holodeck. Então, tipo, é tudo ficou de verdade. Vamos correr para um hospital, não, com esse cara. Sem contar mesma que mesmo que eles não corressem para o hospital, que corressem para uma farmácia, né? Que o Data, com conhecimento dele, e mesmo a doutora, que é médica, porra. Meu, com certeza me daria pra dar algum jeito, né, em alguma coisa ali, né? Sim, é porque faltou aquela cena tradicional do Star Trek, alguém caiu no chão ferido, o que que acontece? Rasga o uniforme. É, pô, aí ó, referência direta. Mas ó, agora, a coisa que eu achei que eu tinha percebido, que até então achei que era o maior furo, né, agora esse daí parece bem maior, é que o Wesley fala assim, quando o Riker tá pressionando ele lá, né, acho que é mais pra frente aí, o Wesley fala assim, ó, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque senão todos podem desaparecer no holodeck. É, cara, é isso daí que eu ia falar, velho. Então vamos falar, mesmo tá se adiantando aqui, mas enfim. Cara, como assim todos vão desaparecer, cara? Que papo é esse, né? Ah, não, esse furo eu acho maior que tudo, porque assim, realmente acho que é construção da série, construção do holodeck. O episódio ficou muito datado por causa disso. Ninguém ia, porra, você só ia desligar o holodeck, eles não iam desaparecer. Não, por mais que, ó... Fala. Não, porque assim, se as pessoas desaparecem, cara, jamais você ia vender isso pra alguém, mas já você coloca um holodeck numa nave, acontece um acidente, morre toda a tripulação por causa do holodeck, decidiu desaparecer todo mundo e colocar no HD da nave. Cara, o que pareceu foi o seguinte, ó, como sei lá, eu tentando pensar sobre isso, eu pensei assim, bom, o que poderia explicar isso dessa afirmação esquisita do Wesley, né? Quer dizer, o holodeck trabalha com aquele lance de tecnologia similar ao do teletransporte, né? Então seria o quê? Se desse um bug ferrado que todo mundo desaparecesse, essa informação, ela não seria perdida, ela estaria no buffer lá, né, cara? Ela estaria lá pra ser recuperada, né? Desaparecer, ninguém ia desaparecer, né, cara, sabe, a não ser que nessa conversão da matéria em energia, vamos supor que tudo é convertido em energia, tudo que está dentro do holodeck, a não ser que nesse processo os átomos fossem espalhados e misturados e desse, sabe, uma merda, né, nesse raciocínio poderia talvez explicar isso que o Wesley falou, né. Mas, cara, eu achei muito jogado isso na real, assim, sabe? Todo mundo vai desaparecer. Como assim, cara? É o holodeck, caramba. Isso ficou bem ruim, cara. Porque se o seu computador trava, o que que você faz, cara? Você aperta o botão até ele desligar automaticamente, sozinho, né? Ou puxa da tomada. Ele só desliga. Ele só desliga. Tipo, a quarta força do holodeck. O que ia acontecer? Ele só ia desligar. Era melhor que... Sabe o que era melhor? Que eles dissessem que... deu um pau no holodeck, ele tá sugando o quádruplo de força que ele suga normalmente, e com isso tá falhando os outros sistemas da nave. Seria melhor se fosse algo assim, né? Como um senso de urgência, porque a ideia disso é falar assim, existe um senso de urgência, né? Tem um perigo aí desse lance do holodeck tá com esse pau aí, tá com esse problema. Se eles falassem que tivesse sugando mais energia da nave, e a nave tivesse tendo problema com escudos, o caramba, sei lá, aí seria algo mais crível, né? Do jeito que ficou aí, todos vão desaparecer, é forçar a amizade mesmo, né, cara? Né? Não, porque aí o Riker, acho que ele fala, ele termina a frase falando assim, então eles não vão desaparecer, você tem que fazer o seu trabalho bem feito, moleque. Porra, calma! Ah, cara, a utilidade... Sem pressão, por favor. É demais. Ah, tem uma cena muito legal, né, cara? Que é, mais uma vez, uma gag visual, assim, né? O Data pega a lâmpada, aí tira da tomada, ele não vê por que ela desligou, o Picard vai lá e liga a tomada num lugar diferente, né, numa outra tomada, e o... sabe, uma coisa engraçadinha, o Data vê a lâmpada ligando novamente. É, tem uns toques legais, assim, no, durante o episódio, né? Não, essa cena ficou bem cômica, né? Porque o Data não sabe, tipo, não sabe que tem tomada, né? Não tem fio, né? É. Ele não tem fio nada, né? É, tá. Aí é legal que, tipo, ele tá ali, tipo, quebrando. Nossa, por que a lâmpada apagou? Aí tá o Picard atrás, cadê a tomada? Cadê a tomada? É. Não tem ninguém levou um tiro no chão, super tranquilo. Ah, tomada, ligou. É muito boa a cena. É muito legal, né, cara? E aí, depois disso, imediatamente, tem a entrada de um personagem novo no episódio, né? Um personagem que marca aí a história, que é o Cyrus Redblock. Ele é mais ou menos o chefe dos gangsters aí, né? É isso que ele faz, né? E esse ator, cara, quando eu vi agora, dessa vez assistindo, né? Eu não tinha me ligado ainda, acho, das outras vezes que eu vi, né? Já vi esse episódio muitas vezes, né? Mas agora, vendo novamente, cara, na hora eu olhei pra ele e eu identifiquei. Ele é o mesmo cara que é o chefe, que é tipo o cara que dá as ordens para os bandidos lá do filme Cães de Aluguel, lá do Tarantino. Vocês já assistiram já Cães de Aluguel? Não. Porra, vocês não viram Cães de Aluguel, cara? Esse filme é maravilhoso, cara. Não. É um dos melhores do Tarantino, cara. É o primeiro filme dele como diretor mesmo, tal. Filme de 92. E, então, tá. Que é mais ou menos poucos anos depois desse episódio, que esse episódio aqui foi filmado em outubro de 87. Ele foi exibido no começo de 88... Né? Então, esse ator, cara, ele tem também esse rosto bem característico, a voz e tal, e tem o hábito de ter feito, assim, ele fez muitos filmes como gangster. E pelo que eu tava vendo, o curioso é que esse cara, ele já foi preso algumas vezes, ele era meio complicado mesmo, cara, ele não era, sabe, o cara era meio bandido mesmo, entendeu? E parece que ele tinha a fama de arrumar briga e confusão com gente no set de filmagem de onde ele trabalhava, né? Pelo que eu tava vendo aqui no Memory Alpha, cara, ele começou... Parece que teve um momento ali nos bastidores que ele começou a ofender o Wesley Crusher, o Will Wheaton, sabe? Né? Porra, eu não sabia Nossa. Disso, né? E ele fez esse ator, e mesmo assim, né, ele sendo desse jeito, ele ainda participou de mais um episódio pra franquia, que é o Business as Usual, da Deep Space Nine, que é um cara que faz ele faz até um alienígena no episódio, que negocia armas lá com o primo do Quark, lá, aquele episódio que o Quark, o primo do Quark convence o Quark a ser pelo menos fazer aquele intermédio ali no Holosuite, né? Mas eu acho, cara, o rosto dele é bem familiar mesmo, né? Esse cara já fez muito mais coisa, que eu não lembro de outros filmes, mas o rosto dele é muito familiar. É, eu lembro em primeiro lugar desse lance do filme do Tarantino, né, cara? Ele faz um personagem lá que é o que dá a ordem pros outros caras, daquele grupo de ladrões, pra fazer o assalto lá, cometer o assalto de diamantes lá e tal, né? Então, pô, achei curioso, cara, ele aparecendo aqui, cara. Mas o, porra, e eu tava vendo, cara, ele arrumou briga com o Tarantino, quase saiu na mão com ele lá nas filmagens, cara. O cara era... Meu, ele era meio velho, assim, mas ele era briguento, entendeu? Ele era todo problemático aí pra se trabalhar, assim. É o famoso 13, né? É, não, esse aí era... Ele morreu em 2002, né? 2002, né? Morreu de... Foi alguma coisa... Pneumonia, isso. My name is Cyrus Redblock. I hope you don't mind us dropping in. I see I have no choice. Life is an endless stream of choices. Unfortunately, you have chosen to make my life more difficult. Agora, uma coisa curiosa que eu assistindo, eu olhei para uma cena que eu achei estranho. O Picard, ele se aproxima da mesa. Olha só, quando esse gangster chega, o Picard se aproxima da mesa e ele coloca a mão na mesa, parece que ele vai tirar alguma coisa de lá. Vocês olharam essa cena? É meio esquisito. O Picard fica assim, atrás da mesa, com a mão mexendo. Parece que ele vai pegar, não sei, uma arma ou apertar algum botão ali, não sei. Mas não acontece nada. Eu acho que foi um lance que o Patrick Stewart viajou aí nessa interpretação, viu, cara? Ele deu uma viajada aí. Não faz sentido. Ficou esquisito. Ô, Patrick, a gente não sabe o que a gente vai fazer com você nesse momento. Você se vira aí? Valeu, me viro. Pode ser que eu me viro. Cara. Aí ele foi mexer nas gavetas, só pode. É, cara, e parece que ele vai tentar mexer em alguma coisa ali, como se fosse, sabe, pra pegar uma arma. Mas não acontece nada. Na verdade, ele faz isso duas vezes nessa cena toda. Ele vai duas vezes pra trás da mesa, ou perto da mesa, parecendo que ele vai tirar uma arma, tirar a pedra lá, que tá, que, não sei, o objeto que o cara tá procurando, mas ele não faz nada. Ele só passa atrás, só fica ali. Dá uma voltinha aí. É, só uma curiosidade do Cyrus, né, do ator que faz o Cyrus, ele era tio do Mark Michael Tierney. É, porque o nome... Que ele fez um personagem... Pera, só uma coisa. Ele fez um... Só uma coisa. É que esse ator, eu não falei, o nome dele é Lawrence Tierney, né? E aí, quem que... Ele é pai de quem? Como é que é? Não, ele é tio de Michael Tierney. Tio. Ah, tá. E esse cara, ele fez um personagem cardassiano. Mas você sabe em qual episódio? Deixa eu só ver o que tem aqui. O nome era Tajor. Ele participou, acho que em um duplo. Mas é da nova geração ou da Deep Space Nine? Nova geração. Ah, tá. Por acaso, peraí, se é duplo e tem cardassiano, é o Chain of Command? Isso. Ah, tá. Legal, legal. Uma coisa que eu tava vendo, ó, na versão do Blu-ray, né, na versão HD, todas as cenas que tem sangue, por exemplo, quando o cara toma um tiro, ou quando o Picard toma uma coronhada, né, não é isso? Ele toma um soco na cara aí, e aí sai sangue da boca dele. Na versão do DVD que eu tenho aqui, ok, parece um sangue bem realista, né? Putz, na versão HD, cara, dá pra ver que o sangue era aquele vermelhão, sabe, vermelhão, meio falso, assim, meio ketchup, né? Parece uma tinta vermelha, cara. Fico dessa vez olhando nessa versão de essa versão de alta definição, fica meio claro isso, sabe? Eu assisti ontem em casa a versão antiga. E cara, parecia tinta vermelha mesmo, sabe, de caneta. Horrível. Pô, mas então eu tô vendo aqui agora de novo, a versão do DVD, né? E a versão do DVD não parece tão vermelhão assim. É isso que eu tô dizendo, que quando eu fui ver o HD, putz, parece tinta mesmo, né? Você acha que já nessa versão antiga já tava meio zoada, então? Não, a versão antiga tá zoadaça. Eu tenho a versão antiga que eu fui assistir. Cara, quando ele deu o soco, eu falei, nossa senhora, nem pra ser um vermelho sangue, né? Vermelho e vermelho mesmo. Cara, tinta pra caralho. Se você olhar a versão de HD do negócio, a versão nova, é um vermelho, cara, que parece um batom vermelho, cara. Sabe, aquele vermelho. Não, aquele vermelhão mesmo. Vermelho, vermelho, vermelho mesmo. Levou outro beijo. Beijo, levou beijo da arma agora dessa vez, né? Do revólver. Vocês que não entenderam, o Holodeck só tá programado com aquele vermelho. É isso. Tá explicado, tá explicado. Aí, ó, isso ainda dá pra explicar. Isso é possível da gente racionalizar, né? Agora tem coisas como, por exemplo... que nem o lance de não ter ido pro hospital, não é que é furo. A gente tem que definir algumas coisas, né? Não é que é furo. É que os personagens foram burros, né? Aí é burrice, né? Aí digamos que os caras vacilaram, né? É vacilo dos personagens. Tentando, né? A gente tem que categorizar os tipos de furos, né? Tem alguns que são, né? Mas é meio foda você naquela falar que época, o cara errou, você, né? Você não vai correndo no... Não ia correndo pro hospital, né? O hospital ia até você. Por isso que eles não sabiam. Ah, pode ser, né? Tá mal acostumado, né? Deve ser isso, né? É. O pessoal no futuro fica mal acostumado pra caramba, né? É que nem a gente, né, cara? Tem coisa que... Pô, você sabe fazer fogo? Eu não sei, cara. Se me largarem no mato, eu morro. Não sei fazer fogo. Entendeu? Como você não sabe, no YouTube tá cheio de tutorial aí pra aprender a fazer fogo. Aí, ó. Você perdido no meio da mata procurando sinal de internet pra fazer fogo. É. a cena que era engraçada que o Data fala de novo, que é da América do Sul, é bacana, né? Que ele começa a falar, eu vim de um planeta, eu picar, Data, América do Sul. É muito bom, cara. Eu sempre gostei dessas comédias de Star Trek, é um negócio bem, tipo, tranquilo, mas é muito inteligente. Eu também gosto, cara, eu gosto muito. Suave. E eu tava vendo em entrevista, né, do Morris Hurley mesmo, acho que era ele que tava falando, que tava precisando de um episódio assim na série, porque nesse ponto que já tava, né, esse é o 12º, é isso? Décimo segundo, né? Então aí já é quase metade da temporada, né? E a série tava muito séria. Desde a série clássica é tradição você ter, vez ou outra, né, um episódio mais light, né? E isso ajuda a sabe, dar aquela respirada para depois vir um episódio mais pesado, né? Então, todo mundo elogiou o desempenho do episódio em si, que ele funcionou muito bem no geral, um episódio... Dá para dizer que é um clássico de Star Trek mesmo, em geral, tal, e que o lance de ter tido essa pegada mais humorística, cara, ficou bem legal, porque os atores, uma coisa que eu tava vendo aí também em entrevistas é isso, os atores gostaram muito, entendeu? Eles se sentiram bem à vontade. Você percebe o Picard, cara. Sabe, você vê que o Patrick Stewart tá relaxado no episódio. Você vê que ele parece que tá se divertindo, né? Não só ele, né? O Brent Spiner também, né? A gente vê isso, né, cara? Ah, é a partir daí, né, que o Picard tenta usar, assim, o argumento pra explicar que, ah, nós somos de um outro mundo, né? Nós somos de uma outra realidade e tal, nada disso existe. Ele começa a querer falar a real do que tá acontecendo com os caras. Ó, eu não sou o Dixon Hill. É, que aí até o amigo dele lá aparece, né, chega o policial bonzinho, né, e que já é logo rendido logo no início, aí fica falando, não, mas cara, você tá delirando, você vai tentar convencer os caras com esse argumento? Fica quieto. E eu também me senti falando isso, porra, que Picard, tem tanta coisa pra você falar logo isso. É, o Picard não é um bom jogador de pôquer, né. Se fosse que nem o Kirk lá no Piece of the Action, lembra que ele inventa um jogo, né, que é o Fizbin? Ele inventa um jogo imaginário. Nossa, pode crer. Então, o Kirk pra essas situações, ele é muito mais malandro, cara. Ele inventa alguma coisa, enrola os caras, dá porrada e vai embora, né? O Picard não, a única coisa que ele faz é, vou contar a verdade. Aí, ó. Cara, essa cena, cara, dele inventando esse jogo, cara, eu dei muita risada. Ó, é muito nesse, ó, dentro da briga Kirk versus Picard, quem é melhor, nesse ponto o Kirk, ó, tá lá na frente, cara. Ele, pra se virar de situações, sim, assim, é outro nível, cara. É outra história, cara. We're from a world of fabulous riches. A world where there are objects far greater than the one you seek. That's ridiculous. You're a private dick. We've met before and you never even mentioned any of this. He's right, Dix. That's pretty weak stuff. I wouldn't even buy that line of guff. I am not Dixon Hill. É, e o Picard vem com essa ladainha, tipo, falar assim, não, porque a gente é de outra realidade, vocês não existem. Cara, nisso não ia convencer ninguém, tanto que o cara já vira e fala assim, mano, dá um tiro da mulher lá que esse cara tá falando muita besteira. Mas, ó, a gente tá falando isso, mas no final das contas o plano do Picard dá certo, né? Porque ele acaba instigando a ambição do cara de conhecer esse outro mundo, né? Tanto é que ele não pensa duas vezes em sair do holodeck, e aí desaparece. Quer dizer, no final das contas, o plano do Picard funcionou, né? É, só que é um plano muito arriscado. Exatamente, ele é tão arriscado porque só funcionou porque a porta apareceu. A porta não tivesse aparecido, tinha levado tava um tiro. Todo mundo fudido. Será que o Picard tava assim, ó, eu espero que nesse exato momento estejam tentando consertar e logo, logo vai aparecer a porta, sei lá. Só se, meu, é contar muito com a sorte mesmo, né? Espera que tá, o Jorge é só um download. Fazendo o serviço dele. Porra, vocês deixaram na mão do moleque? Ele deveria rebaixar o Riker em primeiro lugar, né? Que você deixou na mão desse moleque aí? A gente podia ter morrido lá, cara. Pô, nossa. Eu podia ter sumido igual ele falou. Né? Todos iriam sumir. Não, mas é isso, aí depois ele instiga, tipo, ah, não, eu guardei a peça, tá comigo. Aí a peça tá comigo em outro lugar, aí a porta aparece, né? É. Que aí ele começa a negociar, não, deixa eu salvar o meu amigo, que aí eu levo você lá. Que aí a gente vai acabar caindo de novo na questão, né? Na hora que as pessoas botam o pé pra fora do holodeck, já devia desaparecer, né? É, o correto, assim, o que faz sentido é que desaparecesse até pelo que já foi... Na verdade, não o que foi estabelecido, mas o que vai ser mostrado depois. É mais uma daquelas coisas, né? Que é o que a gente estava dizendo sobre a série estava se estabelecendo, né? Nem tudo estava já montado, assim, né? Alguns conceitos, né? É. Então você vê que eles estão experimentando as coisas ainda. E, de qualquer maneira, como na história, ficou legal o cara desaparecendo aos poucos lá fora, né? Então, funcionou pro drama, funcionou pra história, mas se a gente for olhar para o que... faz sentido pra holodeck, é esquisito. Sim. É, porque pro holodeck ele não deveria nem ver a porta, né? Ou ficar, que nem você tá no jogo do GTA mesmo, que você não pode passar pra aquele outro mapa, você fica correndo no vácuo, assim, não anda. É. Ia ser engraçado. Imagina eles correndo assim, não consegue sair da sala. Caraca, eu não consigo sair. Imaginei certinho os caras fazendo isso agora, assim, cara. Aquela corrida que não consegue ultrapassar, assim, né? Não, aí o pessoal sai, eles vão lá atrás, não, vamos explorar um novo mundo, o gangster começa a desaparecer, aquele cara vira, fica com cara de desespero, eles somem, né? Aí volta pra dentro da sala de novo. Aí uma coisa que eu acho interessante, ninguém viu que a outra porta abriu? Ninguém foi lá ver, tipo, vamos lá pegar o capitão na outra porta? Então, né? Estranho isso, né? Como que ninguém olhou ali que a outra porta abriu, né, cara? Essa porta, ela fica distante, deve ficar do outro lado também, mas deveriam saber, né, que ela abriu, né? É. Mas tudo bem. Então, só abriu aquela, né? Porque E também teve aquela cena lá que deu aquele inverno do nada aí, sim, convenceu o gangster de que tinha alguma coisa errada, né? É, não, isso foi legal porque aí sim o plano do Picard era baseado meio na sorte, né? Mas quando veio isso, aí beleza, né? Agora ficou fácil de convencer o cara, de fato, tem alguma coisa aí, né? É. Então, é nessa parte aí, cara, que daí o Wesley fala: se não for feito corretamente, o programa pode ser abortado e todos lá dentro podem desaparecer. É a partir daí que fica essa coisa. Sim, aí qual que é a frase do Hiker? O que ele fala depois dessa? É, faça agora então, né? Não sei o quê, não é isso? Sim, quando eu li isso, eu falei: tá louco, Hiker? Você tá colocando a obrigação, a vida do capitão na mão desse moleque? Não, a vida do capitão, da médica-chefe, né? Do Data, que é o único, né? O Android lá e tal. E o historiador, qualquer um pode ser. Enfim, ele. O historiador é o red shirt, né, do bagulho. Então, dane-se, né? Mas, cara, você pode matar a sua mãe, fica à vontade, viu? Mas, cara, realmente é muito risco, né, cara? Não, demais, sabe? O LaForge olhando ele de boa. Não, tranquilo. Tô apoiando o moleque aqui. Essa tá fazendo um bom trabalho. Essa cena do que tudo vira neve, ela é muito legal. Eu sempre achei muito legal, né? Mas como desde moleque eu era um cara meio chato, o que eu fazia? Deixa eu olhar frame a frame pra ver... Se esses caras, quando muda pra neve, se eles estão na mesma posição. Cara, a primeira peraí, vez. Peraí. Você falou meio chato? Você é chato pra caralho pra fazer isso, mano. Você tá estragando a cena, cara. Cara, eu fiz isso acho que já na segunda vez que eu fui assistir, cara. Quando eu tinha uns 15 anos. Deixa eu olhar frame por frame lá no videocassete, né? E aí, obviamente, que eu vi, cara. Nossa, se você pegar a posição deles, cara, alguns estão bem próximos do que tá na cena anterior. Mas, por exemplo, o Cyrus Redblock, né, que é o chefão aí careca dos caras, meu, ele tá totalmente distante, diferente, sabe? É bem engraçado você ver isso aí, cara. É, não, esse foi bem tipo... Deu pra ver que eles correram pro estúdio e depois correram pro outro estúdio. Não, mas no final das contas eu imagino que deve ter sido um trabalhão pra ficar assim. Porque ficou bom, assim. É que, meu, tem que ser chato, né? Eu sou chato, né? Pra ir lá olhar no detalhe e tal, né? Mas na verdade, cara, dá um trabalhão pra fazer isso aí. Colocar os caras posicionados certinhos e tal. Então, assim, tá bem feito. É que, né... A coisa, ela não é perfeita, mas é bem feito, eu acho. Sim. Porque é bem feita mesmo. Porque é legal, cara. Do nada vira neve, eles... E é legal que a neve... Parte da neve continua, né? Continua com eles. Captain, the exit. Qual que é a cena dentro do... Que ele conversa com aquele... O Data pede pra dar um soco no bandido, né? Ah, é, né? É engraçado, né? É porque o Data tá totalmente... É, tipo... Bem com a época, né? Então ele dá um soco no cara... Que o cara não voa longe, né? Senão o soco dele deveria arrancar a cabeça do cidadão, né? É. E aí ele faz aquela posição, tipo, de gangster mesmo, né? Não, o Data, gente, é um ator espetacular. Sou muito fã dele. É muito legal, né, cara? Esse episódio, ele ficou muito bem desse jeito dele. Curioso, tal, engraçado, ingênuo... Ele rindo bastante, né? Engraçado, né? O Data rindo bastante, é bem legal. Não rindo, sorrindo, mas aquelas risadas de canto de boca, né? É, ele fala pro Data pegar o cara e sair correndo, né? E você pode ver que a cena, que quando ele pede pro Data pegar o cara e levar pra enfermaria, você vê que o Data tem uma super força, porque ele mal abaixou pra pegar o cara, ele já levantou o cara rápido, né? Não teve que fazer, ai, força. Ele já abaixou e levantou o cara, né? Tanto que a cena é bem rápida. Desse episódio, que eu mais lembro é dessa cena dos gangsters sumindo. É muito marcante mesmo, né, cara? É bem marcante. E ficou bem legal, né? Acho que isso que o Wesley queria fazer com o ator, né? Não, e é curioso, né? Porque, por exemplo, esse personagem do amigo do Dixon Hill, né, cara? Ele, vamos dizer que, será que ele é o primeiro holograma, né? Personagem holograma a ficar ciente de que ele é um holograma? Porque ele parece que fica meio ciente, né? Não que ele não sabe o que ele é, né? Ele pega e fala, fica com medo, ó, se você for embora, eu ainda vou estar por aqui, minha mulher e minha filha e tal, né? Então é... Ah, então, como o Ricardo falou, tipo, os caras desaparecendo lá fora marcou, mas o diálogo que me marcou mais nesse episódio é esse diálogo que ele fala que é o Picard com outro holograma amigo dele, né? Que o holograma faz esse questionamento, quer dizer, então que a minha família não existe, né? Não tem ninguém me esperando em casa, na verdade. Cara, eu fiquei triste, cara. Fiquei, caraca, que o holodeck cria todo dia uma realidade diferente com inteligência artificial e some depois. Cara, e é isso que você falou é verdade. Ele tem um olhar triste, dá dó dele, né, cara? Dá mó dó, assim, no final, essa última cena que ele olha... É, você fica... Porra, cara, é verdade, dá uma dó mesmo, cara. Não, e dá mais dó ainda, porque a resposta do Picard que eu acho fantástica, fantástica. Porque ele fala, tipo, não ele sei, dá, tipo, né? Ele não. É, tipo, só faltou ele falar, tipo, foda-se, tô indo embora. Não. Tipo, ele fala assim, não sei, e dá as costas e vai embora. Ele fala assim, não sei, e dá as costas e vai embora. Tá, meu, que isso, cara? É, mas dá pra entender, né? Porque o Picard... Vai embora, não. Ele é racional, ele deve pensar, meu, você é um... Ele pensa, pô, é um holograma, eu estou falando com um personagem de livro, né? Então, o que eu acho legal é que A partir disso, em Star Trek, a gente vai ter uma evolução desse conceito dos hologramas enorme, né? Tanto é que a gente vai chegar ao ponto... por exemplo, já na temporada 2, quando tem o Elementary My Dear Data, aí sim o Dr. Moriarty, ele é um personagem, um holograma senciente, tal. Ele é considerado como se, com os mesmos direitos de um ser vivo, praticamente, né? Porque eles guardam ele lá e falam, ó, se a gente vai dar um jeito de... com o tempo, vamos guardar você para ver se é possível você existir fora daqui, ou vamos ver o que é possível, né? Eles têm até uma compaixão por aquele holograma lá, né? Aqui é o início desse tipo de discussão, então achei que tá ok o Picard olhar, não sabe o que pensar e vai embora, né? Aí você vê, a evolução disso é tão grande depois do Dr. Moriarty, mesmo na sexta temporada lá, quando ele volta. Pô, quando a gente chega na Voyager, a gente tem um personagem, um dos personagens principais da série, é justamente um personagem que é um holograma, né? Então você vê como que isso foi evoluindo na franquia, né? Como que você vai pensar esse tipo de forma de vida, né? Na Voyager a gente tem vários episódios discutindo isso, né? Então é curioso, cara. Pô, tem episódio que discute os direitos de um holograma, direito de, sabe, se é um serviço... Assim como o Data, né, em relação a questão de ser um androide, enfim, é um ser vivo, não é? No sentido de que é um indivíduo que merece ter que ter os direitos, os deveres e tal. Então é curioso desse Big Goodbye também isso, cara. Ele começa uma coisa que depois vai ser desenvolvida aí mais pra frente de outras formas, né? É legal. Porque é um dilema bem, tipo, legal se discutir, porque... Será que é só o computador agindo como se eu fosse uma pessoa de verdade, ou será que tem ali realmente uma inteligência, né? Sim, nessa história a gente tem isso embutido, né? Não é trazido assim, discutido e tal. Mas são coisas que você, por exemplo, nessa cena do Picard com o cara aí, né? Com o amigo do Dixon Hill, cara, você para pensar nessas coisas, né? Meio que tá implícito para que você pense mesmo, né? Exatamente. E é legal porque ele é muito... Cara, essa cena ela é muito bonita, assim, a iluminação, as sombras, né? Porque o cenário é bacana, então, sabe, tudo nela funciona, assim, sabe? Os caras são bons atores, né? Pô, Stewart e esse cara aí, né? Dá mó dó dele, cara, ele olhando para baixo, assim, né, meu? Então, ele fala adeus, meu amigo, e vai. E toca uma música... Mó cara de desilusão, cara. É, mó desilusão, né, cara? E tocando essa música de fundo, cara, puta. Tell me something, Dix. When you're gone, will this world still exist? Will my wife and kids still be waiting for me at home? I honestly don't know. Muito legal isso aí. Fecham-se as portas do holodeck, né? Muito, muito interessante, cara. E o mais legal, né, é que a partir daí ainda tem um outro problema pra resolver, que o Picard tem que acertar a pronúncia lá da saudação pra aquela raça, né, pros Harada, né, cara. Então, cara, eu gosto desse episódio muito disso. Ainda a gente tem isso ainda, né? Mais um problema a ser resolvido aí, que é seríssimo, né, cara? É. E o Picard de terno e gravata, né, cara? Eu achei meio chatinho essa questão dele ter que acertar uma frase pra poder se comunicar com o pessoal. Mas tudo bem, isso não foi... mas é questão de episódio mesmo. Não, mas ele sai da próxima cena, da maior cena triste, a próxima cena ele todo feliz, né? Todo feliz pra fazer a pronúncia corretíssima lá na ponte. Você não gostou dessa ideia do lance da pronúncia? Eu acho muito legal isso aí, cara. Porque... Não, eu não curti muito, não. Sabe por quê? Porque é aquele negócio... Isso é bem, eu acho bem realista do ponto de vista do conceito de Star Trek, né? Eles têm que lidar com formas de vida novas, né? Isso aí tá dentro do cerne da coisa, né? E como que eles vão tratar essas raças? Algumas delas podem ter essas picuinhas. Eu quero que você fale o meu nome certo. Eu quero que você me diga alô do jeito que eu quero. Porque na minha cultura isso tem a ver com... Aquela coisa do respeito a culturas diferentes. Isso aí eu acho bem legal, cara. Você não curte mesmo? Eu acho da hora. Não, achei interessante. Não, mas assim, só a federação respeita o rosto. Ninguém respeita a federação, né? Já percebeu? Mas quem que é o maior poder no quadrante? A federação, né? A federação, a partir do momento... Ela sempre foi crescendo, né? Você pega... esses dias eu peguei um mapa do quadrante Alpha, Delta. É um livro que tem aí, que é Star Trek... como é que chama? É do Larry Nemechek, cara. Eu achei na livraria, fiquei vendo lá os mapas, cara. Cara, a federação é muito grande, cara. Entendeu? Então eu acho muito louco. É legal porque isso é meio que pra... Tem uma coisa por trás dessa... A federação é poderosa, ela é numerosa, mas é em base de algo como compreensão, respeito e tal. Então eu acho interessante isso aí, sabe? Eu acho que se não for assim, não tem como ser Star Trek, cara. É isso que eu acho legal, na verdade. Acho que isso é necessário, viu? Se não tiver isso aí. Se não tiver isso aí, é só nave, posso... tiro, explosão. É. Mas posso te dar uma dica? Posso te dar uma dica? Qual? Se você jogar o jogo Star Trek Online, lá tem um mapa toda hora, assim. Você clica no M assim, aparece o mapa de tudo, entendeu? Não precisa pegar um livro que você achou não sei aonde. É uma dica, assim. Cara, se você. Ó, se você visse o livro que eu vi, você ia falar: cale a boca e tome meu dinheiro, cara. Tenho certeza. Cara, é muito foda, cara. Nossa. Não, mas é legal. A gente gosta de pegar nas coisas. A gente gosta de ter o meio físico, né? É, nós do século 21, né? Quem sabe lá no século 24 seja meio... Tipo, o cara fala, eu tenho 500 teras de série. Você fala, grande coisa. Aí um cara vira assim, cara, eu tenho um DVD de um filme que eu achei, tipo, mó antigo. Cara, esse cara, você fala, nossa, cara, você é um deus pra mim, né? Não, não é só isso. Você chega assim, ó... A gente tem essa relação hoje em dia, né? Ó, eu tenho 500 peta, né? 500 petabytes de quadrinhos da Marvel, sei lá, da DC. Aí você fala assim, ó, eu tenho 100 álbuns em capa dura aqui na minha estante. Qual que vai ser mais foda? Óbvio que o capa dura, né? Porra, né, meu? Edição de luxo e tal, meu, não tem como, cara. Então, o Picard consegue acertar a pronúncia. A única coisa que eu achei meio assim nessa parte é porque, pô, foi uma frase curta, né? Pô, uma frase curtinha que ele falou. Se fosse, tipo, uma coisa longa, aí daria trabalho pra ele decorar. Agora ele falou um negócio tão curto e tava preocupado em acertar. Pô, é curtíssimo o negócio que ele disse ali, essa frase. É, então, foi por isso que eu não curti muito, porque a ideia era só falar uma frase certa. Porra, a primeira tripulação que veio há 20 anos atrás não acertou essa frase? É, então, isso aí porque no começo do episódio ele tá aprendendo a falar a língua do pessoal. Ele não tá aprendendo a falar uma frase, decorar uma frase. Ele tá aprendendo a falar a língua, tipo... Não, tanto que o Z vira T, não é alguma coisa assim? Não, mas não é bem a língua. É tipo assim, ele tem que saber que o... É, não sei o quê, se por uma mudança... Vira Z ou T, sei lá o que, né? Então, ali é só pra aquela saudação, né? Agora, tem que imaginar que há 20 anos antes, isso, o capitão da nave lá errou toscamente, né? Enfim, ao mesmo tempo, cara, eu penso o seguinte, ia ser meio chato pra gente assistir o Picard passando 5 minutos falando numa língua que a gente não tá entendendo o que ele tá dizendo, entendeu? Eu acho que, nesse ponto, é tipo assim, o que funciona pra uma série de TV, pra uma... Não só série, né? Podia ser filme, né? Você não quer ficar vendo... Cara, não é meio desnecessário. Talvez isso seja o lance, né? Tipo, ia ser chato pra gente assistir. Sim. Não é realista, mas ao mesmo tempo tem que ser divertido, né? Uma série de... Um filme, qualquer coisa que a gente assista tem que ser legal, né, cara? Senão ia ser chato o cara ficar lá 10 minutos falando numa língua que não há tradução pra você. Não, mas aí, assim, na visão, ele não poderia nem ter precisado começar a falar, sabe? Assim, tipo, o Capitão Picard aqui, tipo, chegou na ponte. Tipo, sou o Capitão Picard, vamos abrir os diálogos. Aí o episódio encerra aí antes dele começar, entendeu? É, ou então começa... Não, mas aí não ia ter a última cena, né? Não, mas é justamente, tipo, a missão ia continuar, tipo, o episódio ali acabou, a conclusão, ele conseguiu sair do holodeck, concluiu. É, mas aí não ia ter o Picard falando pisa fundo no final ao invés de engage. Pô, é que os caras... Não ia ter o Data lá todo engraçadinho lá... Também, né, cara? Tipo, entrando na navegação ali. Então, é que eles quiseram também terminar o episódio meio como um episódio da série clássica, né? Que você tem uma piadinha no final, tal. Mas ficou legal, eu gostei. Eu acho que eu não mudaria nada. Talvez esse discurso seria um pouco mais longo, só, sabe? Do Picard na língua dos caras, né? Mas eu gosto muito da maneira que termina, né, cara? Essa piadinha no final. O que vocês acham disso daí? Porque é bacana que... Mostra, meu, todo mundo aplaude, né? O Picard dá certo, tipo aquela felicidade, assim, achei legal isso aí, cara. É, nesse contexto eu concordo com você, né? No final todo mundo fica feliz, ele acertou, aí o Data faz aquela brincadeirinha, né? É. Tipo, conte como que foi, Data. Às vezes ele contar como que foi, não. Ele ficou lá, tipo, meio que zoando, aí o Picard dá a famosa frase, né? Tipo, acelere, né? Aí isso, nesse contexto, ficou, tipo, realmente não tem que mexer em nada. É, cara, é muito legal. É muito legal pra mexer, sabe? É bom lembrar disso. E é legal, né? Você vê o Data de chapéu, de terno lá na ponte, o Picard também sentado na cadeira do capitão, com essa, sabe, com esse visual. Pô, é muito louco, né, cara? It was raining in the city by the bay. A hard rain. Hard enough to wash the slime. Data. Sorry, sir. Lieutenant, take us out of orbit. Aye, sir. And Mr. LaForge? Sir. Step on it. É, eu gostei desse final, ficou engraçado. Agora eu fiquei fazendo. É só falar a frase vambora, ninguém vai mandar um grupo diplomático lá pra baixo. É só falar. É só falar. Mas eu acho que aí. Só falar? Então, mas acho que desde o começo do episódio era isso, né? Era só pra dar essa saudação, né? Era só a saudação. Aí eu imagino, a gente tem que também. Eu imagino que deve ser o seguinte, tipo, ah, foi feita a saudação inicial, agora o processo diplomático vai com o corpo apenas diplomático da federação. Deve ser algo assim, né? E a missão de exploração do Picard continua aí. Vamos pra fazer o que eles têm que fazer, né? Será que isso explica? O que vocês acham? Eu concordo, Ricardo. Faltou coisa aí. Por isso que eu falei que ficou meio assim essa parte, esse problema com eles. Porque logo que ele já fala a frase, ele vai embora, entendeu? Não fala, não, pô, beleza. O grupo de desembarque já tá pronto pra descer, capitão. Beleza. Não fala nada, né? Ficou bem jogado, assim, entendeu? Porque ele, o Data fala mesmo, pô, demorou 20 anos pra isso aqui acontecer e era só pra falar uma frase? Caraca, gente. Que pessoal, pô, viu chato esse, hein? Quer mesmo fazer amizade com eles por causa de uma frase errada 20 anos pra poder conversar? É, federação. Né, cara? Por outro lado, eu entendo que fica essa cara meio rápida, mas eu procuro sempre entender o seguinte: bom, é uma raça alienígena, eles são assim esquisitos e, meu, sei lá porquê, velho, deixa rolar, entendeu? Eu não acho furo assim, não, sei lá. Não, concordo, é a federação, é o jeito, mas eu sempre gosto de pensar do maneira Klingon de ser, entendeu? Como seria um Klingon tentando conversar com eles? Porra, mas... Não, cara, eu adoro. Tipo, imagina na ponte de comando o Martok. Tipo, eu quero falar com eles. Capitão, eles não estão respondendo. Manda pra ele a seguinte frase: torpedos fotônicos a caminho. Vê se eles entendem. É, ia ser engraçado. Não é à toa que o negócio deles é expansionismo e não, tipo, essa coisa de unir com os povos e tal, buscar conhecimento. Não, o lance dos Klingons é expansionismo, né, cara? Então não haveria esse interesse aí, né? É. Então é uma questão de ideologia, né? A ideologia da federação é uma, né? Dos Romulanos é outra, dos Cardassianos é outra. Ah, deixa eu só comentar uma coisa que vocês estavam falando daquele episódio do Moriarty lá, do Holodeck com Moriarty, que no primeiro episódio foi assim... Ah, nós vamos arranjar um jeito. Eles desligaram o Holodeck e falaram foda-se, né? Porque depois, só no outro episódio que foram lembrar dele, né? Não, mas na verdade é legal que no outro episódio lá, que é o Ship in a Bottle, o Moriarty, ele... É o Barclay, né? Que ele tá mexendo lá e sem querer ele ativa o Moriarty. E o Moriarty fala, e aí, vocês não fizeram nada? Deixaram... Ele fala isso que você falou, ele joga na cara do Picard, entendeu? Não é uma coisa que passa batido pros roteiristas. Então, E o Moriarty lembra dos períodos de 5 anos, né? Ele lembra que ele ficou ali, ele não ficou apagado, né? Ele ficou ali meio que parado, tipo, meio que preso numa prisão, né? Isso que foi o pior de tudo, né? É mesmo, né? Isso aí eu não lembrava. Ele reclama disso, é verdade. Ele reclama. Reclama. É verdade. Ó, pessoal, só pra fechar sobre curiosidades desse episódio aí, esse episódio ele ganhou um prêmio Emmy na categoria de design de figurino, né? Quem ganhou esse prêmio, obviamente, foi o responsável pelos figurinos na série, que era, na primeira temporada, era o William Ware Thies. Acho que é essa a pronúncia, Thies ou Thies. Só que ele só ficou, pelo que eu lembro, ele ficou apenas na primeira temporada, né? Esse mesmo figurinista é o mesmo que trabalhava na série clássica lá com o Gene Roddenberry. É legal, né? O cara que tava lá desde a época da série original, né? Ô, Valdomiro, só pra entender uma coisa, que eu sou bem ligo nisso, esse prêmio que eles... Porque Star Trek ganhou um monte de prêmio, mas não era prêmio só, tipo, de uma única série, é um único ramo de série não, né, no geral, né? Como assim? Não entendi. Assim, não é, tipo, série só da Paramount, série só da CBS, não, né? Não, peraí, Star Trek você tá falando? É, tipo, esse prêmio, era, tipo, como que se dá esse prêmio? Ah, não. Tem várias séries concorrendo de diversas... O prêmio Emmy, ele é o prêmio da televisão, certo? Então, por exemplo, tinha vários seriados, aí quem concorre são... As melhores séries, é válido. É como se fosse, cara, o prêmio Emmy é que nem o Oscar, só que da televisão. É o troféu imprensa. Não, você não vale porra, né? Não, eu falo mais isso, mais pro pessoal também esclarecer, o pessoal entender, né? Porque assim, o pessoal fala muito, reclama muito Star Trek, a série parada, mas, meu, essa série vem ganhando prêmios desde mesmo, impressionante. De roteiro, de figurino, de cacetada, mano. O lance da nova geração é o seguinte, né? Eu ouvi falar que só não ganhou mais prêmios, pelo que eu ouvi falar, porque existia um preconceito, porque a série passava em syndication, né? Que é aquele método em que a série era distribuída diretamente para as redes de exibição locais nas cidades, né? Ela não era tipo de uma grande... Ela não era exibida numa das redes de televisão lá nos Estados Unidos, né? Então eu ouvi falar que por causa disso, ela não ganhou mais do que poderia ter ganhado nessa época aí. durante os 7 anos da série, né? Justamente por conta do Syndication, né? Eu vi isso em algum lugar, né? Mas mesmo assim a nova geração ganhou uma boa, pelo que eu lembro, uma boa quantidade de prêmios Emmy, né? Shut up, Wesley. Como considerações finais, vocês têm mais alguma coisa aí só pra comentar, pra fechar sobre esse episódio? Enfim, fala aí você, Ricardo, como é que foi aí, cara? Cara, eu gostei de rever esse episódio, como eu falei no começo, faz muito tempo que eu vi esse episódio. Eu lembrava mais, as cenas mais marcantes eram a dos gangsters sumindo, né? Foi muito bom rever esse episódio, realmente, ele é um episódio leve, né? Gostoso de se ver. Você teve o que a gente discutiu aí de como a gente já viu as outras temporadas, essas coisas que a gente fica meio, caralho, como é que eles falam essas besteiras, né? Besteira pra gente, né? Mas é um episódio muito bom, cara. Eu não tenho que reclamar, além do que a gente já reclamou. Mas só pra fechar, Ricardo, me deu uma curiosidade agora. Qual foi a primeira... Eu esqueci de te perguntar no começo. Qual foi a primeira vez que você viu? Foi por acaso quando passava na Rede Manchete ou foi em VHS? Quando foi? Ah, com certeza foi na Manchete, porque eu não me lembro de ter alugado VHS pra assistir. E você, Thiago, como é que... Assim... Considerações finais, cara, sobre esse episódio. Diz aí pra gente. Cara, eu gosto desse episódio. Aquele episódio que você fala assim, mano, você que não gosta de Star Trek, pode assistir porque ele não tem nada demais. É um episódio super tranquilo. Você vai conhecer mais da série. É, ele funciona, né, como pra apresentar pras pessoas, né? Sem precisar conhecer nada antes. E tanto que ele tem uma trama que não tá ligada diretamente ao objetivo da série, que eles estão presos no holodeck. Então isso é muito divertido pra quem não conhece assistir. Eu gosto do episódio, apesar dos pequenos surros. Eu assisti esse episódio pela primeira vez esse ano. Esse ano? Mas é pra gravar agora aqui ou não? Não, desculpa. Eu assisti no final do ano passado, naquela maratona que eu fiz de Nova Geração completa. Ah, que tá. Eu não tinha assistido ainda a coisa. E quando eu assisti esse episódio, eu lembro que eu já conheci o conceito do holodeck, né? Então quando o pessoal saiu realmente do holodeck e começou a desaparecer lá no final, eu falei, caraca, isso tá errado. Não pode ser assim não, mano. Mas aí assistindo de novo agora, dá pra você entender, fica melhor, né? Você entende o conceito, né, de como foi feita a série e tudo. Você já tinha visto na sua vida, né, episódios esporádicos, né? Então, foi aquilo que eu falei. Eu lembro de assistir quando era muito moleque, que você não presta atenção em nada. Depois eu assistia na TV a cabo, que passava lá de madrugada, às 4 da manhã, que eu ficava acordado só pra ver essa porra. E aí era episódio muito perdido, muito nada a ver. Primeira temporada, depois era a sexta temporada. Aí dessa vez eu peguei, tipo, todos os episódios na ordem sequencial. No final do ano passado, foi isso? Isso, no final do ano passado. Ah, mas é isso, né, cara? Acho que é isso, pessoal. Então, Nós tem que falar. Você tem que falar se você gostou ou não gostou. Quer que eu te pergunte? Ah, é. Tem que ser. Então fala aí. Ai, cara. Você quer que eu pergunte? Pergunta aí. Vamos lá. Mas e você, Valdomiro? Só se aconteceu. Mas e você? Cara, peraí. Aí, ó, tem que treinar. Mas e você, Valdomiro? O que você achou do episódio? Cara, geral, cara, ó, eu assim como perguntei pra vocês, eu também, quando eu vi pela primeira vez. Foi porque eu vi na sequência, né? Eu aluguei esses episódios na época lá, na sequência, né? Nas fitinhas lá. E esse aí foi um dos primeiros, não o primeiro, mas foi tipo, sei lá, o terceiro que se destacou muito. Porque assim, o que eu considerava bom, que até hoje eu considero bom mesmo desse comecinho, é aquele Where No One Has Gone Before, que é o episódio do Viajante, que eu acho excelente. A questão é que esse foi o que mais marcou. Esse pra mim, ainda mais tendo em vista a época da série. A primeira temporada é fraca, né? Mas esse é um daqueles que se sobressaem. E o conceito do holodeck era novo pra mim, né? Eu tava conhecendo meio que naquela época ali, né? E daí quando tem esse episódio sobre um problema de holodeck, pra mim foi muito novo, cara. Né? Eu conhecia muito pouco de Nova Geração e Deep Space Nine pra ter visto algo assim. Então, cara, foi nossa, eu adorava. Vi várias vezes. Esse é um episódio que eu vi muitas vezes, né? Então, olhando hoje, a gente, né, encontrando falhas que a gente não via antes, tal, mas você vê como que mesmo assim a história é boa, tal, te prende, é engraçado. Um episódio que ele foge, que nem vocês comentaram, foge do que normalmente a gente está acostumado em Star Trek em geral e em Nova Geração nesse período, né? Que a Nova Geração nesse período aí, ela é muito séria e tal, e aqui não, clima light, né? Tem um final que lembra final de série clássica, assim, né? É bem bacana, você vê como que funcionou bem, né? Então, bacana, gostei de rever e comentar com vocês aí, pessoal, muito bom. Bom, galera, estamos então finalizando o podcast de hoje. Foi muito bacana. Sendo assim, vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Prime Factors, de Voyager. Bom, galera, agradeço a participação de vocês. Inicialmente, Thiago, muito obrigado mais uma vez. Dá o seu recado e até a próxima. Obrigado, Valdomiro, pela participação. Mais um episódio da Nova Geração, que na minha opinião é o melhor que tem. Agradeço. Pessoal, não deixe de conferir o Diário do Capitão. Não se esqueçam que, e se preparem, em breve vai ter de semanalmente aí Diário do Capitão junto com o Valdomiro pra gente comentar das notícias de Star Trek, porque finalmente tem notícia toda semana, então toda semana vai ter Diário do Capitão ao vivo aí no Hangout. Topa, Valdomiro? Vamos nessa, né? Então fechou. Não vou falar não aqui em rede nacional, né, cara? Melhor não. Não pode. Mas a gente já tá conversando faz tempo de fazer projeto assim, então Sim. Finalmente vai sair. Bom? Então, pessoal, até a próxima. Obrigado e engage. Legal. Ricardo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, cara, e até a próxima. Opa, obrigado e Jolantru. Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e Kvar! A Enterprise é enviada em uma missão diplomática na qual o Capitão Picard tem que dominar uma língua muito difícil para fazer um discurso de boas-vindas sem falhas, ou enfrentar o fim de qualquer esperança de estabelecer relações com os Harada. Olha aqui, já errei de novo. Harada. Tá lá. Treinou tanto. Harada. Harada. Ai, ai.